Fiz 8 anos de estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo eu vou ficar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai ser minha piada, e o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio, ah, se sou eu, 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio, au, au, 97. Agora com vocês, au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au, au. Segunda de carnaval, mas tamo aqui, ao vivo. Eita, nós, hein? Ah, que beleza. A gente pula. As marchinhas que só o Ben já gosta, hein? Qual é a marcha que você mais gosta, Ben? Ah, olha, tô pensando, mas é difícil. Ah, vai, você gosta, vai. Você me fez uma pergunta, eu tô pensando, mas é difícil. Então, aí, vamos falar a verdade, né? Estamos aqui por causa desse puto que não gosta de carnaval, né? É, aí faz a gente vir trabalhar. Ah, eu? É, lógico. Eu? Feliz. Eu? Quando convém. Quando convém. Ele não gosta de carnaval, não comemora Natal. Não gosta de porra nenhuma, velho. Estamos ao vivo em nome de você. Oi, oi. O senhor gosta de carnaval? Mais ou menos. O senhor aí gosta de carnaval? Puta, eu adoro carnaval. Eu tô vendo. Pra descansar, velho. O senhor aqui... Oh, o senhor não precisa me perguntar pro som. Eu tava pensando se ele... Tá, não, para, não, foi em todos os blocos. Não. Para. Para, foi né, bloco da Rita Lee. Pô, você ainda vai perguntar pra mim, cara. Ou aí foi naquele bloco Casa Comigo. Rapaz, eu pensei, foi de que, eu pensei que eu não ia conseguir vir até. Você tá fechado a Vila Madalena de novo? Da Teodoro. Ela esteve aberta em algum momento? Da Teodoro. Da Teodoro. Pra metrô, pra DIC, esquece. Da da Inácio até a Cardeal Alto Verde, esquece. Ah, mas eu vim da Bela Vista, eu paro numa padaria que tem gente, perto aqui na Joaquim pra comer. Que aquilo, velho. Tudo fechado. Meu Deus. Nossa, onde tava insuportável andar em São Paulo? Põe ali o GPSzinho ali que ele dá umas... Desescapada, cara. Sombra, tudo bem. Não, mas eu não conseguia chegar onde eu precisava, não adianta. O problema não é sair de lá. É. O problema é chegar onde eu queria. Tá. Por exemplo, não pode, tá bom, você não sai de carro, tudo bem, você vai a pé. Mas, cara, você fala, pô, nem a pé, velho, como é que faz? Nossa, é a sujeira que tá em São Paulo. Muito bem, estamos no ar ao vivo no nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas. Vale. Ligue 3637888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Extra no extra, você faz economia de verdade. Realize já a sua conquista, Jardim Amaralina. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Está no ar, estádio 97, sendo bem-vindos. R$8.000. E ao vivo. Em cores. Aí, segundo ano. Hoje não tem seu Bento. O carnaval do seu Bento é barra pesada. Pesado, velho. O carnaval. O carnaval do seu Bento não é barra pesada. Segunda-feira do seu Bento é barra pesada. É. Terça. Sexta. Um dia depois do Natal é barra pesada, um dia antes. Ser, né? Um dia da Páscoa. Tudo é barra pesada. Horas, Mota, acordado, vendo a mangueira lá. Mangueira é hoje. Ah, é hoje que vai entrar a mangueira? É. Hoje eu vi a Vevete. A Vevete. A Vevete tá em forma, velho. Mas a musa mais linda que eu vi ontem foi a. A Sabrina Sato. Tava linda a Sabrina Sato. Muito linda, impressionante como ela é. Olha, eu não vi nada. Eu não vi nada de carnaval. Que eu fui ver, a mulher abriu o tchoba lá no. O Nelson Rubens. Foi. O furico. Você não viu, velho? Ok, ah, aquela ok. Lá daquela... Meu Deus. Olha, ainda de verde e amarelo, né? De verde, é. Vou falar agora pra você, não falta... Olha... Não tá faltando mais nada pra acontecer na televisão. Porra, meu. Olha. É, RG. Pô, não. Ok, de verde e amarelo. Ok. Com furico pra TV. Não sei lá, tô... Ó, tá... É, ah, bom. Quase é ok, quase. Ok. É. Tem gente mandando com a mão, né? Que pelo menos e era feio, foi ao véio. Vivo, né? Que ela tava fantasiada de Congresso original, Nacional, né? Por acaso, né? É aquela musa do protesto lá que ela fez em São Paulo. Lembra que ela mostrou as peitolas no, no carnaval. Foi, foi expulso. Mas esse ano esses blocos de rua, principalmente São Paulo, né? Com muita gente, sinal da crise, velho. A galera não tem pra viajar, não tem pra ir nos lugares. Ah, não sai viaja, na rua, é de graça, entendeu? Ah, é, claro. O problema é que tem uma galera que extrapola, né? Você vê, ontem em São Paulo, os caras depredaram ônibus. Ah, é? É bloco de 600 mil pessoas, 700 mil pessoas, né? São Paulo é tudo gigante, né? Mas vocês não acham mas que chega numa... Nada contra bloco, porque assim, não é porque eu não gosto de carnaval. Tem quem gosta de carnaval e ok, vai lá, festeja, etc e tal. Mas são eventos ao ar livre, sem uma limitação de público. Sim. Então você nunca tem como prever, tantas pessoas virão. E a tendência é o crescimento do número de pessoas. Isso pode ser seria perigoso. Seria fazer a partir do ano que vem, os caras falam que vem 500, faz a base de cálculo como se viesse 1 milhão. Porque é melhor sobrar do que faltar, né? O erro de cálculo da semana passada lá do pré-carnaval do Casa Comigo, eles estavam esperando 300 mil pessoas. Foram 700. O que aconteceu? Parou Pinheiros. Parou assim como, tudo. Acho que ontem a 300 mil também parava Pinheiros. Não, mas então, claro. Mas eles não. Ô, Benja, eles fizeram. 100 mil também para. Também pararia. Eles fizeram a previsão de o que acontece. Sim. Você fecha o trânsito para os ônibus não passar e tal. O que aconteceu? Tinha ônibus no meio da multidão parado. Porque não tinha como andar. E os caras ficaram fechados ali e não tinha. Ficaram 2 horas e meia parado no meio do bloco. Então, agora, a previsão é ano que vem melhorar. É isso que você está falando. Se fosse o bloco, você sai, se diverte, legal, brinca, canta, pula. Aí chegou aquele determinado horário, você vai embora. Mas a coisa não funciona assim. Não. Você pula, brinca, aí daqui a pouco entra o tal do funk, a todo vapor, os carros todos com porta-mala. Mas como você quer estipular isso? Aberto. Num universo que vai quase 1 milhão de pessoas. Não, veja, eu tô falando. A crítica é essa. E onde você não tem o controle? De uma molecada sem limite de idade, e aí tanto faz com 14, com 15, com 13, com 12... Você vê aqueles. É um estrago. Não, e é também um tem outra coisa. Rua, né? Cara. Chega numa condição, aí coloca aditivo. Aí a pessoa sai aditivada dali. E aditivada, ela sai com outra visão, né? Das coisas, né? É um absurdo. Não, cara, eles vão emendando de um bloco pro outro, né? Porque geralmente um bloco começa, o outro acaba. Então ele sai de um bloco daqui, que tá aqui nos Jardins, por exemplo, vai pra Vila Mariana, que tá aqui do lado. Pega o metrô e vai todo mundo pra lá. Os caras já chegam. Aí se chegar um prefeito e falar, olha, vamos ter que mudar um pouco as coisas. Vai ser difícil. O cara já tá rendendo muito dinheiro. Por exemplo, eu tava vendo uma matéria sobre o lucro que dá o carnaval. No Rio de Janeiro movimenta 3 bi. Em São Paulo, ano passado, movimentou 600 milhões. Ah. Então a previsão para esse ano em São Paulo é que já dobre. Político então você acha que os caras vão mexer? Não vão mexer político nunca. Político quer ser popular, cara. Não quer atrair para ele nada de negativo. Apesar que o Dória a gente vem tomando, entendeu? Às vezes, algumas atitudes antipopulares, né? Sim, mas com relação a isso já não dá. Né? Seria uma decisão, né? Já é o terceiro evento de São Paulo. Como é que ele vai chegar numa situação dessa em Pinheiros, por exemplo? Olha, acabou a bagunça aqui. Não vai. Desculpa, né? O radicalismo. Até que morram pessoas. Tá bom. E daí? Vai mudar o quê? O futebol morre toda semana e não acontece nada. Em termos de punição, não. Mas aí foram lá... Que... Eu sei, Beija, mas aí o que acontece? Eles inventaram que se tirar as bandeiras do futebol... Morrendo. Não, mas as autoridades inventaram que se tirar a bandeira, tudo vai melhorar, né? Porque as bandeiras são as verdadeiras culpadas. Os instrumentos, Os instrumentos musicais, as bandeiras. Tinha que estar ali sentado. Foram os únicos que sentaram nos bancos dos réus. Foram as bandeiras e os instrumentos musicais. Foram julgados, fogos, condenados e... Não, fogos, desculpa. Fogos eu concordo. Não. Fogos não dá mais. Fogos não dá pra defender, porque rojão é arma. O cara vira na cara do outro. Vira na cara do outro. Isso sim, agora... Bandeirão, faixa, bandeiras, instrumento musical, isso não é. Lembra? Isso bandeiras, não é. Banderolas, bandeirantes. Alexandre Santos. E parabéns pro cara do Oscar, onde foi bem, hein? O cara conseguiu. Ele errou, né? Ele errou. Ele deu um filme errado, subiram 3 minutos. Discursaram, se errou. Quem errou foi a produção que errou. A empresa que coloca no envelope que deu nele. Também se fosse aqui no Brasil, hein? Nossa! Mas sobrou lá também. Sobrou, né? Sobrou. E mataram uma mulher, você viu? Também. Em memória. Você viu? Ela no quadro em memória. Tá lá, em memória. Pra quem não costuma acompanhar o Oscar, é. Em memória é o momento do Oscar onde é feito o quadro em memória, as homenagens às pessoas que faleceram no último ano. Beleza, aí puseram lá o nome de uma mulher, morreu James Glamours, e botaram a foto. Ok, o nome tava certo, mas a foto é de uma mulher viva. Tava errado. Que era um nome nem muito parecido, mas puseram uma foto de uma mulher, de uma cineasta viva. Aí, sincero e honestamente, pra mim perdeu, porra, muito da credibilidade. O ano passado, aquela polêmica toda, porque não tinha nenhum pretinho no esquema, nenhum, né, afrodescendente, como se costuma dizer. Porra, esse ano encheram a porra de... Ah, para, né, meu? Vamos fazer média assim na Casa do Chapéu. Ó, fica um negócio... Sabe, é muito... Você acha que acaba sendo um Miss Universo mais glamourizado? Mas, pô, você acha que tem cabimento? Quer dizer, um ano... Você não põe nada, não apareceu ninguém. Né? Não tinha ninguém com capacidade nenhuma. Aí desceram o cacete, o mundo arreou o cacete. É, porque não teve no ano seguinte, puta, encheram. Aliás, foi no Miss Universo que também trocaram a ganhadora do ano passado, né? E você viu o tweet do cara que fez isso? E o cara que deu... Ô, Warren Beatty, tô aqui, hein? Ó, se precisar trocar uma ideia, não foi isso? Tá certo. Pô, eu também já tinha achado isso, porque aquele La La Land... Eu me chato, nossa, cara. Você viu? Puta, você foi assistir aquilo? Fui. Então já me dá uma prévia do que é o filme, é cantado? É musical. É musical. Então, eu não sabia que era musical quando eu fui. Se eu soubesse, eu não teria ido. Eu não sabia. Não. Eu vou te falar, 80% do filme é um pé no saco. E 20% é um outro pé no saco. Não, 20% tem umas coisinhas legais, assim. Mas também, nada pra ganhar um Oscar, nada pra chegar... Muito. Se você perguntar pra mim, entra pelos 100 filmes mais legais, 100 que você viu na vida? Não. Entra nos 100 filmes mais chatos que você viu? Sim. Entendi. Sabe, muito porque a indústria do cinema tá com muita falta de criatividade, bicho. Você pega os filmes que tem por aí, só tem filme chato. Faz muito faz o remake do Poderoso Chefão, faz o remake do Scarface. Tem coisas que não pode fazer remake. Ah, tô zoando. É, pô, tem coisas que não pode. Lá, não dá. Não, é chato, velho. Meu. Tá, é chato, cara. Quando começa, eu falei, pá, deve ser só o começo ali, aquele musicalzinho. Você não ficou é. Até o fim. Não, fiquei. Eu te obrigo. Mas você ficou até o fim porque tava acompanhado. É. Né? Não, tava com a Rê, mas não é isso. Ela gosta de um musical. Não, ela não achou o filme. Ela... Também gostou, assim. Mas não é, você. É verdade, você tem uma hora do filme que tem umas coisinhas legais. Coisinhas legais. Uma sacada, velho. Tem umas coisas bacanas, tem umas histórias. É legal. 20%, tô te falando, 20% do filme é bacana, mas não vale a pena 80%. Não dá. Mas não era pra ser eleito os melhores filmes do ano, pelo amor de Deus. Aliás, filme tá igual a novela da Globo. Mas, né? Piorou bastante. Mas você sabe que às vezes tem filmes até interessantes, sim. Mas são filmes que às vezes não entram em grande. Em vários cinemas, em grande circuito, né? Mas tem algumas coisas. Caiu muito, realmente. A produção de cinema caiu muito. Porque hoje o que dá mais dinheiro para a indústria do cinema, invariavelmente, são os filmes dos super-heróis. Sim. Né? É o que dá muito dinheiro. Dá muito dinheiro. Ou são desenhos. As produções de desenho, né? Aquele Batman versus Super-Homem. Aquilo é horrível. Foi considerado. Foi uma coisa absurda. Uma coisa absurdamente nojenta. O pior filme. É um dos piores filmes. Não, foi considerado o pior do ano passado. Com certeza. A não ser como. Não foi considerado. Saiu do ranking. É muito ruim, é muito ruim. Aquilo ali é pra destruir a imagem do Batman e do Superman. Como que podem permitir filme. Um negócio daquele? E outro? Tanto que o melhor personagem do filme é a mulher, maravilha. Não, e outro, o filme não termina. Não, tem continuação. Não, o filme demora umas 5 horas, cara. Parece que não acaba. Vai ter continuação ainda. Vamos lá. Vamos lá, seu Mota. Vamos começar com Corinthians, né? Que foi bem... Então, ô Benja, oi? O Corinthians conseguiu quebrar a invisibilidade aí do Mirassol, né? Mas no primeiro tempo aí o Corinthians jogou meio mal, né, Benja? O que aconteceu? O jogo tem dois tempos. O Corinthians ganhou. Ganhou, o Corinthians tá jogando bem. O Carille acertou a defesa. Entendeu? E aquilo que a gente falava quando um dia de entrar no jogo contra o Palmeiras. Se tecnicamente pode não ser essa maravilha que todo mundo fala, o time do Corinthians tem que ter postura, tem que ter atitude, raça e aplicação. É o que o Corinthians teve. O cara, ele falou em superação, né? Então, é a mesma coisa. Foi o que o Corinthians fez. Cara, o Corinthians até semana passada, desgraça, porcaria. Hoje é o melhor campeão do Paulista. Então, gostei do Corinthians e outro. Aquilo que eu falo sempre. Põe a molecada pra jogar. Gente, Gente, só um minuto. Olha, não adianta, o Corinthians é o time que mais é campeão da Copinha. O Corinthians é o time que mais chega na Copinha. Pra trazer um monte de sanguessuga que vem passar férias no Corinthians remunerado. É, põe essa molecada. A molecada, essa molecada da base. Eles com 12 anos de idade, eles vão jogar lá a Copinha sub-12, sub-11. Tem lá 200 caras da torcida organizada. Eles crescem acostumados com pressão. Eles entraram contra o Palmeiras, deram contra o Ricardo. Deixa ele jogar. Deixa o Arana. Deixa o Léo Jabá. Entendeu? O Maicon. É o melhor do Corinthians. Pô, cara, o Maicon tá jogando pra caramba. O Maicon que o Tite tinha emprestado pra Ponte Preta. E olha, vai estrear mais um, hein, Benja? Porque o Pedrinho, 19 anos, atacante, já foi relacionado pro jogo de quarta-feira contra o Brusque na Copa do Brasil. Não, o Jadson tá relacionado também, pode estrear. E esse menino, o Pedrinho, atacante, pode estrear. Não. Quem não vai é o Rodriguinho, que tá com dores musculares. E o Guilherme, também com dores no joelho. É isso, Motinha. Põe os moleques para jogar, eles têm vontade, sabe? E tem técnica também. O Corinthians, dá uma olhada, o Corinthians terminou o jogo contra o Mirassol, se eu não tiver enganado, com 6 jogadores da base. Fazia anos, hein? 6! Não vou me esquecer que o Fagner é da base do Corinthians. Não vou me esquecer que o Jô é da base do Corinthians, né? E aí, então, pô, Léo Jabá, Arana, Maicon. Pô, é isso! Quantos anos isso não acontecia? Que o Corinthians botar 6 moleques. Contra o Palmeiras, se eu não me engano, terminou o jogo com 4. Agora, pô, você tem lá Giovanni Augusto. Ah, sim, eu digo, mas esse ano, né? Com o Carilli que isso tá acontecendo. E digo, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel. Porra, Guilherme. Negocia. Ah, Guilherme é um que tá chorando, tá falando aí que... É que o Guilherme tá jogando na posição errada, né? Ele falou que a concorrência tá injusta no esquema do Carilli, né, pra ele. Ele não tá na posição que ele costumava jogar, tem isso também. Ele não joga na posição. Agora, pô, Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, quem mais? Libera, negocia. Foi uma surpresa esse Marquinhos Gabriel, cara. Pensei que ele ia jogar bola no Corinthians. Eu também pensei, porque no Santos ele jogou muita bola. Pensei que ele fosse jogar bola, cara. Também achei que ia jogar, mas é isso. O Corinthians pega quarta-feira o Brusque lá na Copa do Brasil, deve ganhar, sem problema algum. E sábado pega o Santos, 18h30 na Arena Corinthians. Mas é Brusque, mas o jogo é em Brusque? É em Brusque, Santa Catarina. E se não. De novo na Arena Corinthians? Hã? De novo na Arena Corinthians? Você só pega o São Paulo na Vila? Mas o que, que São Paulo tem a ver com o Corinthians? Você quer jogar todos os clássicos dois. Na Vila? Por que? Só o Santos quer jogar na Vila, meu amigo. Vocês jogaram com o Palmeiras aonde? Na Arena Corinthians. E vai jogar com o Santos na Arena Corinthians? Vocês jogaram com o São Paulo aonde? Vocês jogaram com o São Paulo aonde? Na Vila. Vocês vão jogar com o Palmeiras aonde? Não sei ainda, não foi decidido. O Santos joga onde? Contra o Corinthians? Na casa do Corinthians. Jogou, então provavelmente o Santos é o campeão, não é? Sim. Então acho que deve pegar o Palmeiras em Vila também. Dois clássicos. Vamos ver aqui pra frente, mas se eu não engano... Só o São Paulo faz um clássico em casa. O Santos pegou o Botafogo de Ribeirão Preto. Só o São Paulo faz um clássico em casa. O Santos pegou o Red Bull aonde? Pacaembu. O Santos jogou os 4 primeiros jogos... Para, RG, vocês são mais favorecidos. Os 4 primeiros jogos do Santos... Praticamente foi em casa. Praticamente não. Foi em casa. Foi na Vila e Pacaembu. O cara vendeu o mando. O Santos tem culpa se o cara vendeu o mando. Tudo bem, mas de 4 jogos, o Santos jogou 4 em casa. 3. O outro cara vendeu. Para, RG. Cara vendeu, velho. Cara de pau, hein, velho. O cara vendeu. Não, mas olha, tá muito legal o Corinthians. É um ataque que, pô, o Casinho é um jogador que se identificou pra caramba com a torcida. A torcida já pegou o Casinho como xodó aí. Mas tá certinho. Carilho acertou. Simpático o Casinho, né? Simpático. Cara simpático. É raçudo, soube, é inteligente, ganhou a torcida. Tá fazendo o que tem que fazer um jogador, né? Ganhar a torcida, né? E joga com raça. E joga com raça. Ah, ele mata de canela, ele vai lá de bicicleta e... Erra e dá um passe. Tá fazendo gol? Tá ótimo. Não, ele tá certinho. Ele tá bem. Ele tá na dele. Parabéns pro Fábio Carilho. E uma outra notícia que eu acho que o torcedor do Corinthians comemora, porque não, é claro que comemora, né? É a pesquisa da Datafolha que coloca o time do Corinthians. Vamos falar daqui a pouco, só que dá um assunto que é legal. Se a gente falar agora, a gente queima. Tá bom. Daqui a pouco é legal, tem daqui a pouco a gente fala então da pesquisa Datafolha, tá bom? É uma pesquisa só na cidade, não é no estado. Não, sim, na cidade de São Paulo. É, o Flamengo tá encostando um time aí, mano. É? Você viu? É. Então vamos falar do Santos aí, porque o Santos vai ter clássico esse final. Fala que o Flamengo tá chegando. Sou eu, a pesquisa da Folha. Ai, que medo. Ô, RG. Sou eu. Ganhou lá, mas não convenceu, né, Jé? 2-0 contra o Botafogo. Cara, ganhou, velho. Os caras também, né? E pra pegar o clássico aí, a dúvida é o Ricardo Oliveira, né, RG? Levou 15 pontos num corte profundo na cabeça aí. Mas acho que vai pro jogo. É, mas tem que ver se vai dar. Se vai ter da cabeçada como, RG? É, mas vai bota a touca. A touquinha colorida. É. E o Dorival falou o seguinte, RG, que quer testar esse time já pra jogar, né? E a dúvida é quem... Se o Renato e o Lucas Lima voltam para o jogo contra o Cristal, contra o Sport Cristal aí na Libertadores dia 9. Né? É, eu acredito que dia seja, 9 do 3, né? Eu acredito semana. Que seja mais fácil voltar na Libertadores, né? O Renato e o Lucas Lima. O Renato e o. Porque tá com o Vanderlei fora, tá com o Luiz Felipe fora, tá com o Gustavo Henrique fora, tá com o Caju fora, Léo Cittadini fora, né? E tem o Vladimir Hernandes que precisa regularizar aí a situação dele. Então eu acredito que. Para esse jogo contra o Corinthians, que também não vai decidir nada, né? Não é o. É um clássico. Não decide, tá? Mas dá moral, sim, ou pressiona não, mais. Sim, lógico. Não pode ser uma derrota, por exemplo, o Santos, como foi para o São Paulo. Né? Fica uma coisa, porra. Passa a ser desmoralizante, né? E não vai ter o Yuri, né? Mas o Yuri com dores aí foi substituído, mas vai, né? Vai ficar com muitos desfalques, mas acho que como já está se aproximando aí Libertadores, eu acho que o Dorival deve dar uma segurada. Tenho a impressão. Vazou, você viu o WhatsApp do Zeca que vazou? Ele lamentando, pô, ele reclamando isso da vida. Da torcida. Olha, né? Aí, ouve aí. Manda pros caras aí que eu sou homem e eu não sou moleque, entendeu? Eu gosto de todo mundo, eu amo a torcida do Santos, mas, pô, com todo respeito, os caras lá atrás do gol apoiam nós do começo ao fim, mano. Os caras ali, da onde eu chutei a bola e da onde eu peço até desculpa por isso, mas às vezes não dá pra aguentar, irmão. Independente se fala comigo ou não, eu tenho uma família dentro do Santos. E a minha família, isso é um grupo. Como é que eles ficam xingando os caras ali, que os caras xingando o Dorival, xingando um monte de gente ali? Pô, pelo amor de Deus, tem um pouco de respeito, né? Ganhou o jogo, mano. Ganhou o jogo. Peço desculpa se eles não entenderam ou ficaram bravos. Mas uma coisa eu falo, eu não vou abaixar a cabeça porque eu sou homem. Meu pai e minha mãe me deu educação e me ensinou a ser guerreiro e homem. Homem acima de tudo, então tem que ser todo mundo homem. Assumir tudo, nós assumimos a porra que nós tava perdendo o jogo, demos a cara pra bater, tá? Então os caras tem que assumir quando ganha também, pegar e apoiar, não ficar xingando. Entendeu? A humildade tem que ter quando ganha e quando perde. Então quer dizer que quando perde a gente sabe escutar e quando ganha quer ficar xingando também? Certinho. Certinho. É o que eu falei. Mas qual é o setor do estádio que fica xingando? Eu acho que ele está se referindo à torcida jovem, né? Deve ser. Organizada, né? Organizada, né? Certeza. Porque é a que fica ali apoiando, é o que ele disse. Pô, quando ganha, tipo, todo mundo bate palma. Quando perde, vocês descem o cacete. Agora inverteu. Tá ganhando, vocês estão criticando, estão metendo pau. Quer dizer... Não, peraí, ele falou, olha, amo a torcida do Santos, mas com todo respeito, os caras lá atrás do gol apoiam a gente do começo ao fim. Mas os caras de onde eu chutei a bola, não dá pra aguentar. Então, atrás do gol é que fica organizado. Sim, mas precisa ver de que ponta, de que... Porque aquilo tudo ali, né? Vai ter um grupinho dentro da própria organizada lá que tá detonando os caras lá, né? Vai saber. Porque torcedor comum não faz isso, Bruno. E torcedor comum vai ficar xingando o jogador? Pô, para. Xinga sim. No Palmeiras, torcedor comum xinga. No Corinthians, xinga. Lógico que xinga. Você sabe que no São Paulo... Todos xingam. A vantagem do Morumbi é que onde fica a turma mais corneteira, que são os politizados, né? O São Paulo é cativa, né? Mas fica longe. É longe, então não chega com um estádio mais cheio, não chega. Não dá. Ô, Benjamin, quem foi fazer reunião essa semana lá não foi torcedor normal, não, velho. Os caras foram lá falar com o Dorival, o Serginho. Mas quem faz reunião é torcedor organizado. Ah, então. E bom, quem tá? Certamente deve ter uma divisão lá dentro. Ué, isso, né? Deve ter um grupinho lá que você sabe que toda a torcida tem, ué. O RG e o Longini, né? Aí será chamado aí para renovar com o Santos, né? Longuine. A diretoria não queria renovar, o Dorival pediu, ele fez uma boa partida e parece que vai ser chamado para conversar aí. É, mas não acho que vai fazer um contrato muito longuine, não. É. Deve fazer aí um Curtini. Um bem agora. Curtini. Vamos fazer um contrato Curtini aí. É isso. Tá isso. Bom. Estádio 97 da Energia 97. Já tem São Paulo, tem Palmeiras, agora tem Bozano, mano. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou então aquele último quilômetro que falta pra completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra emendar aquela noitada, sabe, na balada? Pois é. Todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Mas muito mais proteção. E nesse mês, o ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Ele leva um kit exclusivo do desodorante Extreme. Esse é top demais, tá bom? Eu recomendo. Uso diariamente. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Motinha, por favor, precisa de sua intervenção. Sim. Que dia é hoje? Hoje é... deixa eu ver. Segunda. Segunda-feira, dia do McChicken, isso mesmo. Ah, hoje tem McChicken por apenas R$8. Bom. Filé de peito de frango empanado com um molho suave e cremoso e acompanhado de alface crocante, cara. E com batata e refri por apenas R$19,90. Quarta é o dia do clássico dos clássicos, é o Big Mac por apenas R$8. E na sexta é dia de quarteirão, clássico do dia McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8. E amanhã tem um clássico no McDonald's, hein? É o triplo burger bacon. Estádio 97. Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Ah, vamos, esse ano tem. Esse ano tem... Você só tomou um pouquinho menos de gol, velho. Maneirando no número de gol, velho. Ah, que coisa, o São Paulo deixou escapar a vitória novamente aí, né, chefinho? Você deu empate no final, 2x2. O Ceni aí tirou o peso aí, né, do Breno, falou que ele não teve culpa, né? Que o São Paulo poderia ter definido o resultado logo, ter feito 3x0, né? E marcou bobeira, né? Ah, mais um jogo que tava ganho, né? É, mas o São Paulo jogou sem 7 titulares, né? Também teve isso, né, chefinho? Contra o Novo Horizonte. Mas o próprio Rogério disse também que contra o Mirassol era o titular e deixou a vitória escapar. Mas não é desculpa, né? Tá ganhando de 2x0. Né? Era, pode ter finalizado, né? Você deu uma desculpa que o Rogério não deu. Pô, mas eu tô falando, mas não era pra... Eu me surpreendi, velho. Eu saí e botava 2x0. Aí, como? Aí como não... assim 2x2? Que história é essa? Mas eu não esperava também. 2x2? Você sabe que é trágico, às vezes? Sabe que é muito ruim? Não sei se acontece com vocês. Sabe quando você... Não foi o caso desse dia, do sábado. Mas não sei se já aconteceu com vocês. Sabe quando você, por exemplo, você tá no trânsito, vai guardar o carro para subir para tua casa, ou vai chegar em casa, e tem aquele intervalo de quando você desliga o rádio até chegar em casa e botar no tal na tal da TV. Beleza. Aí foi o outro dia lá, pô, estaciona o carro, o jogo, São Paulo ganhou, né? 3x2 e tal. Começou o jogo, poucos minutos de jogo. Aí sabe quando você liga a televisão, mas dá aquela ansiedade. Primeira coisa que eu olho quando eu ligo a televisão é no topo da tela, onde fica o placar ali. Reloginho lá em cima. Aí quando eu ligo, eu falo assim: tá 1x0. 0-1. Falei, não! Como assim? Já aconteceu isso com vocês, ou muito, não? Nesse jogo especificamente que você tá falando. Eu vou direto olhar quanto tá ali no placar. E da mesma forma que você tá ganhando, aí você desce achando que aumentou, aí dá 1x1, ou inverteu, aí você fala, porra, mas como assim? Ninguém acredita, né? O São Paulo que joga contra o PSTC. Eu tive uma parecida dessa no jogo Brasil-Alemanha. Foi mesmo? A Alemanha fez 2x0. Eu tava no Mineirão, falei, pô, acabou o jogo, né? Sim. Eu tava apertado, falei, vou fazer um número 1. É. Quando eu voltei... Tava 4. Não, eu vi os caras com a mão na cabeça. Com a mão na cabeça e tudo gritando. É porque não tem o grito de gol, né? Aí eu fiz isso que você viu. Eu tava lá no saindo de um camarote, falei, pô, tinha a televisão. Aí eu olhei no placar. Uhum. Caraca, velho. Tá 4? Não, tava 4. 4, meu. É absurdo, Deus. Ninguém acredita. Mas, pô, 2 minutos que eu vou fazer um xixi lá. Aí eu olhei isso que você falou. Olhei lá na tela, tava com a live. E quando cima. É o time da gente, dá um mal-estar. Nossa. Aí você já fala, puta, vai ter que correr atrás da vitória. Será que vai conseguir? Você já começa a ficar desesperado. Porra. Né? Aí você fala, puta, tá os. Meu, que coisa. Quando o time tá tinindo, você fala, não, vai buscar, vai virar, etc e tal. Mas é desagradável, é. Olha, o São Paulo que joga quarta-feira, viu, chefinho? 7:30 PM contra o PSTC em Londrina, né? No Estádio do Café, pela Copa do Brasil. Pô, parece minha sigla no Twitter. PSTC. A minha é PNSC. Aliás, esses dias você tá usando pra caramba, hein, velho? Não, os caras xingam. Contra o Bloco. Ah, é o rival do PTSC. É o meu, é o clássico lá regional. Não, o pior são os patrulhadores de opinião, né? Ah, eu vi aquele... também, você tava numa tretinha boa, hein? Os patrulhadores de opinião que fica assim, não, você não pode dar uma opinião dessa. Você é formador de opinião, falou pra você, você deu uma paulada no cara. Não posso dar opinião agora, eu não recebi desse livrinho de regulamento, que eu não posso dar esse tipo de opinião, né? Olha, vou te falar. Bem. E o Rogério falou aí que o time, né, tem que, por exemplo, num jogo contra o, por exemplo, o PSTC, não pode acontecer um negócio desse, né? Dá um empate, vai pra pênalti. Então, claro. Mas eu entendo, o Wellington nem volta. Deve voltar. E eu acho, olha, o Denis colocou uma pulga atrás da orelha do chefe, hein? A melhor partida de um goleiro nesse ano pelo São Paulo foi a do Denis no sábado. O Denis foi muito bem sábado. Em todos os momentos ele mostrou... A gente tem que ser justo, pô. Eu acredito pra sim, caramba, exatamente. Denis. Tem que ser justo. O Denis, apesar de ter tomado 2 gols, não teve como pegá-los. O primeiro ele acertou o canto, uma paulada, né, que foi o pênalti. Deixa eu falar, foi uma atuação segura, saiu bem em todas as bolas. E até com o pé, ele foi bem. Ele foi muito bem. E no final do primeiro tempo ele salvou uma bola ali também, sensacional. Sim. Ele foi muito bem. Eu acho que ele pôs uma dúvida na cabeça do Rogério, viu? Sinceramente, assim, se houver uma justiça aí, eu daria uma chance. Eu daria agora uma continuidade pro Denis. Agora, o São Paulo, acho que o Rogério foi perfeito em dar folga pros atletas, porque vários atletas, eles estavam jogando pra caramba um atrás do dia do outro, e os atletas em tese mais importantes ali, ele deu folga. E não foi por isso que São Paulo deixou empatar, não é. Vou ser sincero para vocês. O bom do São Paulo é que o São Paulo, mesmo com o time reserva, tem lá sua falta de entrosamento, gramado molhado, etc e tal, mas é um time que tem uma filosofia de atacar, né? E excluindo-se um pouco desse jogo, São Paulo hoje é um time que cria muitas chances de gol. Muito. Cria muitas chances de gol. É um time criador de chances. Tá perdendo mais do que fazendo. Fez 2 gols, só que aí por duas questões. Uma colocada, inclusive, muito bem pelo Rogério. Ainda falta o time, quando tem a vantagem, saber se colocar em campo, né? Pra você não ter que ficar pegando zagueiro no mano a mano. Aí pegou lá no mano a mano o Breno, e o Breno num lance que pra mim é barra infantil, barra com falta de tempo de bola, fez um pênalti bobo. Pênalti bobo, porque... ali claramente ele tá sem tempo, não era bola pra ele ter dado o bote e fazer um pênalti que ia ser desnecessário. Ali tá sem tempo mesmo. É, mas ok, mas o bom é que, assim, o São Paulo, seus maiores erros estão em cima, basicamente, de jogadores que a gente já viu que tem uma capacidade pra melhorar. O problema é quando, pô, no passado, fala assim, olha, o Paulo Miranda tem que melhorar. Não vai dar pro Paulo Miranda melhorar, porque ele nunca apresentou algo de melhor. O Edson Silva tem que melhorar. Não vai dar pra melhorar. O Maicon tem que melhorar. Tem. O Breno tem perspectiva de melhorar até fazer um jogo razoável. Pra foi bom. Muito bem no começo. Okay. Tava muito bem. Então, assim, falta ritmo de jogo, vai acho melhorar. Que ele cansou também. O Rodrigo Caio não dá pra falar porque não vem falhando. O que você achou do Jusilei? O Jusilei, quando tiver em forma, vai tomar conta do meio de campo. Sim. Ô Benja, você viu bastante o Jusilei, ele tem aquele jeito de jogar, aí nego vai falar assim, não, tá fazendo comparação não, mas é meio estilo do Bernardão, lembra do Bernardão? Não acho. Eu acho o estilo, grande, cara grande. Fisicamente, mas o estilo de jogo não acho. Você não acha? Não. Eu vou te falar, eu acho que o Jusilei tem mais técnica que o Bernardão. Ah, mas o Bernardão não é bom, bem técnico. Quando eu falei que o Bernardão era ruim. O Bernardo tem mais. Bola. O Bernardo era bom jogador. Só acho que o Jusilei é mais técnico. Aliás, o Rogério falou sobre isso. Eu acho que o Jusilei vai tomar conta do meio de campo então, ali. Uma posição vai ser dele com o passar do tempo. E até o Ceni falou sobre isso, que o Jusilei tem que apurar, né, a parte física dele quando ele estiver pronto. Ele vai estar bem melhor, ele falou. Ah, e além dos erros individuais, tá essa questão aí mesmo de saber se posicionar, né? Tá, aliás, tá, o time tá todo, o São Paulo tá trabalhando muito a parte física para poder ter fôlego, né? Porque o São Paulo corre muito. Agora, cansa no final. Pro torcedor, a grosso modo, que mexe com a emoção, termina o jogo, fica puto, lógico. Eu também fico chateado de ter empatado. Mas é o melhor início de ano. Eu não tô nem falando de pontuação, sim, tá, gente? É, pra mim, desde aquele campeonato paulista de 2005, último que a gente ganhou, foi o melhor início de ano do São Paulo. Eu também acho. É o mais promissor, pra mim, é aquele que mais eu tô vendo. Pô, um mês atrás a gente não tinha nem centroavante, hoje temos dois. Quer não, o Gilberto tá lá, aparece e faz. O Prato não precisa nem discutir. A gente não tinha lateral esquerdo, hoje tem, que é o Júnior Tavares. Não tinha um meio de campo. Hoje você tem o Cueva jogando muito, você tem a possibilidade do Jusilei. Você hoje, antes você falava assim, ah, meu, olha, tem o David Neres e o Wellington Nem, legal. Pô, você ganhou o Luiz Araújo, que tá se mostrando, apesar de ter jogado pouco, né? É, não jogou o tempo inteiro, mas é um rapaz promissor também. Então, assim, já começa até a ganhar um banco de reservas. Para mim é o mais promissor do São Paulo dos últimos anos. Exatamente, também achando que... Você concorda com isso, Região? Você não vê muito assim, porque também não é teu time, então você não eu tem... Eu vejo, sim. Você gosto. Não precisa concordar, tá? Não tem nenhum manual que implica em você concordar com a pergunta. Eu sei, e vou mais além. É, concordo e acho legal que todos os times, por exemplo, São Paulo, com exceção do Palmeiras, aí que não tô vendo fazer isso, mas São Paulo, Corinthians e Santos, com essa molecada... revelando, botando essa quantidade de moleque, é muito legal, cara. Eu acho que é bacana e tem que ser por aí mesmo. E eu acho que esse garoto, ele é promissor, sim. Eu acho que vai render bons frutos aí. E, né? E o Rogério, quando era o Osório, todo mundo recebeu o Rogério. O bilhetinho. Mandou bilhetinho. O Luiz Araújo, né? Mas você faria o seguinte, você jogaria o bilhetinho no gramado, rasgaria e jogaria no gramado? Comeria. Você comeria ou você faria com o João Smith, que guardou dentro da cueca? Aí, faria que nem o James Bond. Esse bilhete vai se autodestruir se desculpar. Põe no bolso, depois joga fora. Ah, eu comia na hora. Bolso, né? Do calção. Vai, calção agora cai no chão, bolso. É, alguém lê. Volta rapidinho, dá uma volta pra ele. Não, e joga, devolve pro cara. O que repórter pergunta pra ele, o que tava escrito? Ele não falou. Não, eu rasgaria e jogaria no gramado só pro outro ter curiosidade lá. Colar, catar, né? O cara fazer. Leva lá pra produção, imagina os caras, o repórter, leva lá, os caras fazem colar agora. Pra gente saber o que ele falou, para, né? Agora é o famoso PSTC que não joga na sua casa, joga em Londrina. Londrina, porque o campo deles não tinha condições. Meu Deus. Mas aí você vê uma coisa, né? Como isso aí é bizarro. Pô, não importa. Se tem um time desses que tá no campeonato, tem que ter uma casa onde possa jogar. Aí o mando que seria do PSTC deixa de ser do PSTC. Que vai pra Londrina, só vai ter São Paulino no campo. E se fosse lá em PSTC, também só teria São Paulino. Paulino. Mas, ô Benja, na casa do cidadão... Benja, mas é a casa dos caras. Não, tô discordando, mas em qualquer lugar que for jogar, ia ter só torcedor de São Paulo. É time sem torcida. Mas não é, os corintianos da cidade vão lá pra torcer pelo PSTC. Você viu o Novo Horizonte? Você viu o jogo? Você não viu o sábado, viu? Não, de São Paulo não viu. Não viu, bom, beleza. Saiu o gol do São Paulo... O time que o Corinthians enfrentou? O Mirassol. Se é o gol do Mirassol, pô, a torcida do São Paulo comemorando. Saiu o gol do Corinthians, vários, mas muita gente da torcida do Novo Horizontino comemorando. Porque o torcedor do Novo Horizontino é aquele, sou Novo Horizontino / Corinthians, Novo Horizontino / Palmeiras, Novo Horizontino / São Paulo. Naquela região, em qualquer lugar, vai ser a mesma coisa assim. Se você vê, a torcida do Corinthians no interior do Paraná é a número 1. Então não muda nada. É time de. É time sem torcida, time de. Eu acho que é time de empresário. Será? Tudo que começa com PS, não sei o que, então, eu tenho medo dessas coisas. Tem uma sigla lá, é um time com uma sigla em inglês, né? Eu não conheço. Que é Paraná Trainings. Eu não sei o que é isso. Certamente, depois dessa mudança, deve ser time de empresário. Que tem, o cara não pode mais ter jogador, então tem um time. Você viu ontem o programa do Conexão Repórter? O Cabrini fez uma reportagem. Não, o Cabrini é monstro. Fez uma reportagem sobre como é que o produtor dele entrou em contato com um cara pra ser jogador de futebol e encaixar. Isso é reprise, então. Isso é reprise. Eu vi ontem. Esse já passou. Tava passando ontem. Mas olha, é impressionante, hein, velho? Tem umas coisas escabrosas. Por 10 mil reais você pode ser inscrito na Federação Paulista e jogar no time. Escabrosa, né, velho? Não é mole não, hein? Então é engraçado, né? O Corinthians e São Paulo, depois que fizeram mudanças, nas diretorias da base. Começou a funcionar. Coincidência ou não, os dois estão com o jogador da base jogando. Mas quanto se bateu? Eu não estou acusando nada, porque eu não sei, mas teve as mudanças. Tá, mas aí, é verdade. Quanto se bateu no São Paulo lá, aquela tal da base lá de Cotia, que gastava. E o Corinthians? Que é campeão todo ano, sim, da Copinha. Sim, mas o Cotia, o Corinthians, o próprio Andrés, né? Reconheceu. Depois o Roberto. Mas teve várias confusões, né? Os caras tinham largado a base, né, do Corinthians. Quer dizer, vai saber com quem. A primeira mudança de São Paulo foi que o São Paulo exigiu que todos os jogadores que estivessem na base do São Paulo fossem 100% São Paulo. Então, alguma coisa mudou, né? Claro. Tá bom, então. Então vamos ao porco. Beleza. Vamos lá, porco. Porco tá sossegado, né? Não? Esse cara, o marketing do Palmeiras deu a 12 do Marcão pro Borja. Ele foi apresentado no sábado. E jogou. E já jogou no sábado. Só uma pergunta. Sim, jogou e estreou com gol, né? Cadê a vó? A vó tá jogada em algum bloco aí. Hoje? Né? Segunda-feira? A última vez que eu vi da vó, velho, ela tava com a calcinha na cabeça. E deve estar postando tudo, porque a vó, tudo que ela faz, ela posta. Ela posta lá o energético, a vodka. Aí ela põe legendinha. A avó tá doida. Nossa, aí ela manda nudes. Aí ela põe os moleques. Ai, a avó pegou um monte de... É assim. A avó tá manda nudes. É o Big Brother. Ela pede nudes, você não tá entendendo. Ela fala, as meninas que tiverem homem, manda nudes. Ai, meu Deus. O Borges estreou com um gol aí no Palmeiras, que ganhou da Ferroviária por 4-1, né? Foi um jogo que o Palmeiras foi bem. Mas no primeiro tempo, o Palmeiras assustado, viu? O Palmeiras não tava bem no primeiro tempo, assustado não. Com o quê? No primeiro tempo não tava bem. Como não? Não. Muito Palmeiras falou pra mim que não tava bem o Palmeiras no primeiro tempo. Um Palmeiras falou assim, lógico que tava. Não, não, o Palmeiras dominou o jogo inteiro. Para. Como para? Você assistiu o jogo? Eu não vi o jogo. O Palmeiras dominou o jogo inteiro. Não, eu vi o Palmeiras falando que não tava bem no primeiro tempo. Pô, tava 2-0. Mas isso que o futebol não estava convincente. Aí o Ferroviário fez 2-1. É que tem gente que questiona. Alguns acham que o Fernando Prass tinha que ter sido expulso. Sim. E o Prass mesmo admitiu que ele errou no pênalti que ele adiantou, né? Mas essa regra aí é absurda. Ele falou que deu uma puladinha. O goleiro agora, quando ele pega, se ele pega o pênalti e o juiz manda voltar porque ele estava adiantado, é cartão amarelo. Ah, porque ele anda em tese é o que mas você viu quantas paradinhas o jogador da Ferroviária deu? Não, eu não vi. Pô, o cara deu, acho que umas 65 paradinhas. Demorou 16 minutos pra ele chegar até a bola pra bater. Mas você não pode parar... Aí que tá. Outro dia eu vi sobre aí o cara deu uma paradinha. Você pode parar na corrida. Você não pode dar paradinha no passo que antecede o chute. A batida na bola, entendeu? Sabe antes da batida, você não pode tudo parar. Bem, mas, pô, o goleiro tá lá concentrado. Pô, a paradinha é uma ameaça de chute. O cara vai lá no reflexo. Agora o cara pega o pênalti e cartão amarelo. Então, ele falou que ele realmente deu um pulinho pra frente, porque na paradinha ele se assustou. Não precisa falar. Todo mundo viu, né, que... Ele falou que tava assim, não, porque muita gente tava reclamando, falando que era injusto ter voltado. Eu acho injusto o cartão amarelo. Muita gente falou. E sexta pega o Red Bull e o Eduardo falou o seguinte, que sexta? Vai... Sexta-feira? É, sexta-feira. Dia 3, não é 3? Sexta-feira. E o Eduardo falou que vai testar o time já que vai estrear na Libertadores. O Santos estreou sexta contra o Linense, né? Ele vai estrear o time aí que vai jogar na Liberta, né? Não, esse jogo é no Moisés Lucarelli, né? Sim. Dia 8. É no Moisés Lucarelli. Qual? Do Red Bull? Red Bull. Isso. É porque o Red Bull manda lá. Tem jogo, sabe? Depende, contra o Santos mandou aqui, né? Não era? Contra o Santos eles venderam. Eles venderam vieram pro Pacaembu. Então, eles mandam no Moisés Lucarelli. Então, o Eduardo quer testar o time que vai estrear na Libertadores, dia 8, né? Contra o Atlético Tucumã, jogando contra o Red Bull. Ele falou que vai ser o time. E o Atlético Tucumã é lá, hein? É lá em Tucumã. É. Palmeiras estreia lá. Olha, choveu de mensagem pra mim. Olha, o Michel Bastos fez gol. Obrigado, São Paulo. Calma, gente, calma. Ele também fez gol lá no São Paulo. Ele também fez gol, calma. Gente do céu, fiquem tranquilos, viu? O tempo não... Né? O ano não terminou agora, fica frio. O tempo é o senhor da razão, gente. Calma. É isso. Mas deixa, se o cara acertar lá também tá bom, pô. Deixa o cara, esse pessoal tá melhor, eu te falar. Mas só que sair do São Paulo, já fico feliz, viu, gente? Então é que tá. O Chabal joga bola. O que aconteceu no São Paulo, eu não sei. Que ele desligou a chavinha. Deixa o cara jogar bola. Lembra na época que ainda falava, pô, pode vir pro Corinthians? Lembra que também, eu falava? Não, eu também falei, pode jogar. Eu gostaria. Ele teve um bom tempo de futebol, o Benja. Ele pirou de uma forma que prejudicou o futebol dele e, meu, ele não tem velocidade. Ele botou no modo Wesley. Meu Deus. Quando você bota no modo Wesley, é complicado. Mas é um cara que joga bola. Sabe aquele jogador? Modo Wesley. Sabe aquele jogador que você vê? O jogo para, ele trava. É devagar, né, velho? Agora, que ele fez, não viu o jogo sábado, que se ele foi maravilhoso contra a Ferroviária United, pode ser. Okay? Não, mas uma coisa é o Wesley, outra é o Michel Bastos. Michel Bastos joga bola. No São Paulo é isso, aconteceu alguma coisa. Entendeu? Agora, do Wesley você não vai esperar. Mas o Wesley no Santos jogou bola pra caramba. Não, não. O Wesley no Santos ele teve um pico de audiência. Ele apareceu no Santos, não jogou porra nenhuma. Foi emprestado pro Atlético Paranaense. Quando voltou, jogou pra caramba. Aí quando voltou, pegou aquele time. E no Atlético ele jogou bem. Aí pegou aquele time, né, velho? Aí ele voou ali, né? Então fez até gol de Pelé. Né? Exato. É isso aí. É isso aí. Essas são as manchetes do Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Oferecimento do Extra. Você merece Extra Economia. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. A gente pode fazer o seguinte, não sei se o pessoal está muito disposto a isso ou não. O Sérgio Louco está aí ou não? O Sérgio Louco está aí? Ah, tá, o Louco está aí. Ah, é? É. Ele me forte. Ele veio direto do bloquinho. Está fantasiado de Havaiana. Primeiro eu vou conferir uma questão técnica com a produção para ver se é possível receber as mensagens de WhatsApp em vídeo. Em vídeo? Em vídeo. Para você fazer um vídeo da sua casa, fazer um vídeo do seu carro, né? Tá bom? A gente vai conferir se tem condições lá, de fazer essa produção aí. Pode? Então, olha, você quer participar hoje do Estádio 97 mandando o seu vídeo pelo WhatsApp? É 94-353-0150. 94-353-0150. E aguarde, viu? Em breve aí teremos um estúdio reformulado, novas câmeras, etc. Bonito. Já tem até data de início da obra. Ah, é? É, beleza. Legal, velho. É, vamos dar uma... Ah, mas a mensagem de vídeo tem que ser curta, né, chefinho? Cuidado, né? Pra fazer um vídeo também de... Não, curtinha aí, gente. Curtinha aí, olha. Senão fica carregado e aí. E celular na horizontal. Na horizontal. Celular usando na horizontal. Sim. Tipo, horizontal é referência. Assim, né? É. Horizontal é assim. Deitado. Como que é, moto? Deitada. É assim, né? Sim, isso. Isso. Exato. Você já fez mais na horizontal ou na vertical, Mota? Ah, puta, eu gosto da vertical. Nele. Eu gosto de vertical, sabia? Você gosta de vertical. Ah, eu gosto, é legal. É? Eu acho legal. Pelo que você conhece do Domênico, por exemplo. É só mentira. Nossa, não, não fala isso, ele vai me matar. Não, eu tenho medo dele. Ele nem tá aqui. Eu tenho medo. Você acha que ele tá ouvindo o estádio? Ah, mas Dona Jamile tá. Nessa hora ele deve estar ouvindo um CD das músicas de 1979. De marchinhas? Sem parar. Ele, aliás, desde o sábado ele tá ouvindo lá músicas de 79, 80. Não, acho que hoje ele tinha um casamento, ele falou. Mais um. Por quem é? Que casa o maledeto assim? Que casa numa segunda-feira de carnaval. Ué. Vai que... Ah, não tem. Não, o cara quer economizar, é mais barato, Benja. Não quer que vai todo mundo. Segunda de carnaval, quase isso. Você fez quase isso. Eu fiz quase isso, mas é que emendando no próximo sábado pra ver se é menos gente. Então, é isso aí, velho. Mas segunda-feira de carnaval ninguém casa. Ô, Benja, pros caras não querem que vá convidado. Você paga caro, velho. Você paga pro convidado. Não, mas segunda de carnaval ninguém casa. Tem cara que é assim, Benja. Olha. Hã? Só nos Estados Unidos. Ah, tem carnaval. Claro, não tem carnaval. Muito bem. Ah, e olha uma informação importante pra você, Benjamin. Aí eu disse que eu acho que é um sacrilégio fazer remake de certas obras, mas o Scarface? Os irmãos Coen fizeram um roteiro pra remake de Scarface que será lançado em 2018. Mas quem será o Tony Montana? Ah, não sei, eu não dei a matéria. Vai ser, vai dar uma briga. Não é que você substitui... Ainda não se sabe quem será o diretor. Porque na hora que você substitui o Pelé. Pô, mas você também, velho. Você reclama, queria o remake, agora aparece o cara. Eu tá reclamando. Eu falei brincando. Você não quer. Porque eu não vejo hoje nenhum ator da nova geração que possa substituir, que seja 10% que é o Brad Pitt, vai ser. A cara dele. Olha, na matéria que linkaram pra mim, não há uma certeza sobre quem faria o papel de Tony Montana. É um papel que tem que saber escolher muito bem. Vai ser um cara novo. O Andy Garcia. Hã? Vamos colocar o Andy Garcia. Mas o Andy Garcia tá morto. Porque fez o... Quem tá morto? Morreu? Você é louco. Aonde morreu? Você não sabe quem é o Andy Garcia? Lógico que eu sei. Quem é? O Andy Garcia. Toma, chupa! Chupa, Ben Garcia! O Ed Garcia! Chupa, Benjamin! Quem é o Ed Garcia? Fala um filme que fez. Chupa, Benjamin! Quem é o Ed Garcia? O Ed Garcia! Ué! Pela o Ed Garcia, pô! Quem é? Na verdade, que personagem que ele fez, velho? É! O Ben já defende que seja Adam Sandler. Eu acho que não combina. Adam Sandler, olha, falando de uma forma imparcial, gênio. Gênio, né? Imagina, nem... Ele tá em dúvida entre Ben Stiller e Adam Sandler. É, imagina. Um é gênio, o outro é genial. É verdade que o Bruno, goleiro, deu uma... Fez uma entrevista, ele falou que independente do tempo que ele pegasse, não iria trazer a vítima de volta, é isso? Falou. Falou. Ele acabou de dizer que o crime compensa. Porque não importa de quem você tirou a vida. Jesus, né? Amado. Ela não volta mesmo, então pra que deixar uma pessoa presa? É, perpétua. Ele pegou 22 anos. Perpétua, né? Não sei se ele vai esperar em liberdade. E aí disse que ele deu uma entrevista. O Macarrão saiu também? Não, o advogado do Macarrão tá pedindo. Aí ele deu uma entrevista que, independente do tempo que ele. Pô, mas se outro teve a mesma. O Macarrão já devia estar até na Disney essa hora. Ah, pô. Aliás, teria que ter saído antes. É, teria que ter saído muito antes. Meu Deus, incrível. E tem uma história de um clube que alega ter os direitos econômicos do Bruno, é isso? Sim. Eu vi alguma coisa. É um time pequeno aí do interior. De Limeira, né? Não, é de Limeira. Daquele Monte Alto? Não, é Limeira. Mas é um clube mineiro. É, o cara tá objetivando. Segundo a matéria do UOL. É mole? Em liberdade condicional desde a última sexta-feira, Bruno terá que negociar com o pequeno Montes Claros sua volta ao futebol profissional. O clube de divisões inferiores de Minas Gerais tem contrato com o goleiro registrado na CBF com validade até 2019. Por isso, manifesta que qualquer interessado no ex-jogador do Flamengo precisa procurar a equipe do Norte Mineiro para tratar da rescisão. O que esses caras fizeram foi o seguinte, eles compraram, acho que um negócio falido. Compraram um negócio falido. Pensando no futuro. Só quer comprar. Aí acharam um petróleo ali, mas tá longe de ser petróleo, Bruno, né? É, mas lembra da ex que comprou lá? É um fosso. O negócio de petróleo lá? É um fosso. Ele é um fosso. Tem umas coisas nesse país que é difícil. Não dá pra entender, né, velho? Ah, não dá. Não quer dizer, a mulher que morre. O cara vai, morre, meu. A mulher morre. O ministro lá, o Marco Melo, Marco Aurélio Melo. Marco Aurélio Melo, tem que soltar o cara e pronto, quer dizer. Não, o pior é ele ter um contrato, velho. Não, o pior, contrato é de menos, tô fazendo. É pior, velho. Como é que você vai contratar um bandido? Não, nada é pior do que uma pessoa morreu. Não, uma pessoa sim, tá assassinada. Não, fora isso. Isso é pior. Mas, seu Penja, eu li sobre o assunto. E eu mesmo fui no primeiro dia, eu falei, meu, como que pode? Como que pode? Pior é que no caso dele, por exemplo, a lei prevê, ele foi uma prisão de primeira instância, a lei prevê que, de acordo com a interpretação, ele pode responder ainda em liberdade. Isso é o pior. A lei, ela é frágil. Então, mas ele saiu, ele não usa nem tornozeleira eletrônica. Não. A única coisa que ele precisa é identificar o local que ele está. Só. Exatamente. É lamentável. Detalhe, tem outra mulher com ele já. Já saiu de mão dada. Ele casou. Então, um absurdo. É uma dentista. Que louca. Já saiu de mão dada. Pô, mas isso é normal. Isso tá chique. Não, mas eu sei, mas tô falando, é uma louca. Amor bandido. Mas tô falando, ela é uma louca. O maníaco do parque também. De Guarulhos, o maníaco do parque. A outra não era louca pelo cara? Porra. Meu, como é que pode, velho? Os cravinhos, também. É, os cravinhos lá. É. Meu, que louca, só tem louca, velho. Vamos falar aqui, de homem no vamos falar aqui da BV Financeira. Você liga no 3284-7097, tá bom? Olha só, amigão, não deixe pra depois o que você está querendo fazer agora, viu? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Você pode ter até duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você também pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, presta atenção, hein? Você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então já sabe, né? Use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até uma viagem. Então grava aí, grava o número da BV no teu celular, 3003-7888. 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas olha só, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É BV Financeira, vamos à primeira ligação de hoje. Abra o canil, Asdrubal! Ó. É o linguista, né? O linguista é meu dentista. Salsicha. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? É Rogério. Rogério do quê? Rogério Tadeu Teixeira. Falar em Rogério, o Rogério Micali foi demitido lá da seleção. Oh. E ele falou que o Tite não recebeu nenhum telefonema do Tite. Ah, tadinho. Há seis meses atrás o cara era um herói, né? Desculpe ao ouvinte, mas é só uma historinha de bastidores aí que andava me falando. Teria a ver porque o Tite gostaria de colocar alguma pessoa da confiança dele nesse cargo? Os nomes Silvinho, que. Já saiu. Os nomes seriam o Silvinho, o lugar. Pro lugar daquele Damiani, que era do Palmeiras, estava na seleção, seria o Alessandro. É, tudo é o pessoal do Tite, né? A equipe dele, velho. Atenção, hein? Atenção. Eu acho que haverá polêmica. É do remake? Pesar. Ah. O nome que você vai falar, o cara é bom pra caramba. É bom. Se é o mesmo que eu sei, é bom pra caramba. Mas não é certeza, tem um outro nome. Bom, segundo matéria aqui do Empire Herald. Matéria de hoje. É de hoje. É o Léo? Leonardo DiCaprio será o novo Scarface. Olha, quase acertei, eu falei Brad Pitt. Pode falar, o Leonardo DiCaprio é um puta ator. Puta ator. Tá bom, você viu aquele filme lá que ele luta com o urso? Sensacional. Você viu esse ou não? Você assistiu? Ele ganhou o Oscar. O Lobo de Wall Street. Sensacional. Ele faz outros filmes. A ilha mesmo. E quem vai fazer o papel da Gina? Que era a irmã dele. A irmã do Tony Montana. Quem vai fazer? Que é, ó. Top 10, legal. Mulher? Não tô dizendo nem bonita. Como mega atriz. Como é que você fala em português lá? Ela fala, né? Ah. Tipo, a Gina, ela fala pro Tony. Eu quero ir lá na boate dançar. O que o Tony fala? Não lembro. Vá, Gina. Ah, não. Vá, Gina. Ô, Rogério. Calma. Quem é a Gina? A maravilhosa Sofia Vergara. Ah, linda, hein? Ô, Vergara. Vergara. Vergara, hein? Você sabe que é Sofia Vergara, né? Ela é em Vergara. Como tá sua Vergara aí, RG? Ah, não. Ela é em Vergara, hein? Você tem aí um negócio chamado... Eu achei que ia ser Jennifer Lopes. Jennifer Lopes? Jennifer Lopes, não foi a Jennifer Lopes que fez o Mulher Gato naquele... Não era ela? Michelle Pfeiffer. Não, Michelle Pfeiffer, a loira. Desculpa, não é Mulher Gato, aquele do 007. Acho que não, hein? Ela foi uma Bond? Eu não lembro da J-Lo sendo... Acho que ela nunca foi. Eu vi a Mulher Gato, tem certeza que não era a Jennifer Lopez? Sofia Vergara é uma colombiana maravilhosa. É. Tem que ser ela, né? Porque a Gina... Ela faz muito sucesso na TV a cabo, fazendo Modern Family. Tá há muitos anos no ar. Sim. Uma comédia... Tem uns lances bem engraçados essa comédia, inclusive, mas... Ela é linda. Ô, Vergara, fala aí. Vai, ô, Rogério. Boa noite. Quantos anos você tem? Tem a Vergara, o Mota é o Cláudio Vervara. 28 anos, Mota. RG. Ele é o Vervara. Vervara. Eu não tô vendo nada, velho. 38, RG. Rogério, hoje, segunda-feira de carnaval. Rogério Vara. Tadeu, né? É. Ô, Tadeu, tá dando muito trabalho o carnaval pra você, velho? Ah, boa, RG. Ei, velhinho. Nada, RG. Nada? Tá 10, velho. Trabalhando aí, eu tô trabalhando igualzinho você. Alguém tem que trabalhar, né, velho? É. E o que você faz o quê, velho? Você faz o quê? Eu sou coordenador de distribuição de uma multinacional. Eu amava como os coordenadores de distribuição de multinacional. É difícil. Essa multinacional distribui o quê, fera? É, salgadinho, uma chips. Bomba garai, bomba garai. Pô, traz aqueles bolinhas de amendoim e sticks pra mim, velho. É, o palitinho, né? Bom demais isso, hein? O palitinho é fera, bom, aproveita que a Paulista hoje não fecharam, manda vir aí, dá tempo aí. É. Pô, sete tempo eu levava mesmo aí. A Paulista não fechou, mas os bares aqui estão tudo fechados. E o bairro, os bairros em volta, tudo fechado. Mas se a Paulista tivesse fechada para o público, os bares estariam abertos. Estariam abertos. Uma coisa é outra. É verdade. Também, né? E qual bairro estariam você... lotados. Lotados, inclusive. E que bairro que você mora, Rogério? Moro aqui na Vila Maria, Motinha. A Vila Maria é nós. Eu morei na rua Togo. Você viu o Mano essa semana aí? Pertinho, moro ali na Guaranésia, filho. Porra, do lado, velho. Estive na casa do menino ontem. Guaranésia é onde ela ficava a Vimave. É, lembra? Uma Guaranésia. Aquela do Ciro Santos. É, exato. Curuçá. É Curuçá. Não era na Guaranésia? Não, Curuçá. Não. É um quarteirão antes. É um quarteirão antes, acho que também. Ah, pura aproximação, vai, meu. O GPS errou. Assim, hoje são três blocos residenciais. Qual a última vez que você viu o Mano aí na Vila Maria, velho? O Mano aqui na Vila Maria? Nunca. Ele não frequenta aqui, né, Motinho? O cara é boy, meu. Ele paga de maloqueiro, mas é boy, né? É o Mano Nutella, velho. A mãe dele, dona Ana Maria, me ligou perguntando onde ele ia passar o carnaval, pra você ter ideia. Não, mentira. Perguntou pra você? Me ligou. Ah, o Benja falou. Como é que vai ser o pico do Mano, Benja? Ah, eu fui sábado na casa dele, falando sério. Aí o seu Zé falou assim, você tem visto o Mano? Tá indo lá no... Eu falei, não, normal, tá indo no programa normal. Ah, mentira! É. Ela não sabe dele. O Ben já sabe pra onde ele foi. Ele falou pra fazer um pico. Não, esse carnaval, mano, investiu uma puta grana, velho. É? Radical? Ele foi pra dois picos diferentes. Ele foi sexta, ele ia ficar até ontem em... Como que chama lá? Itapira. Tem um lago legal e tem uma... Ele falou, uma pesca. Itapira lá. Tinha festa radical. Não, tinha a festa da sopa. Ah. É uma festa que tem vários sabores de sopa até as 5:30 da tarde. Tem que comer e aí tudo. Você vai servindo a vontade. Tem o campeonato, né? Pra ver quem come mais rápido. Não, é tipo rodízio, assim. Festa da sopa. É super famoso lá em Itapira. Até 5:30 da tarde. E aí ele ia hoje, de manhã, pra Serra Negra. Ah. Que ele falou que ia rolar um baile de carnaval. Que ia ser coisa... Adrenalina, uma vibe. Que era das 2 da tarde às 4. É à noite, que hora que ele dorme? Não, ele janta às 5:30. Às vezes, quando o dia foi cansativo, 6 horas, ele faz que ele sai o reloginho dele, então ele faz 6 horas, aí dorme, acorda. No dia que ele extrapola, que hora que ele vai dormir? Ah, 7:30, porque alguma coisa muito louca aconteceu. Nossa senhora. Você também é assim, Rogério? Como, tinha igual o Mário? É. Radical, boizinho? Assim. Boizinho? Não, pô. Aqui é trabalhador, pô. É. Aqui é Vila Maria, pô. Não tem essa, não. E que time você torce? São Paulo Futebol Clube. Ah, tricolor. Tricolor. Como é assim, Chico? Tipo, é o melhor ano, velho. Precisa arrumar a cozinha, hein? Melhor começo de ano que a gente teve. Não, mas deixa eu te falar, o programa é assim, cara. Ei, precisa arrumar a cozinha, hein? Se São Paulo ganha do Botafogo. Se São Paulo ganha do Botafogo de Ribeirão Preto, não, do Botafogo. Isso tá louco, velho. São Paulo ganha do Novo Horizontino, vocês estão achando que tá maravilhoso? Foi normal, velho, pra mim. Que bom. Ué, começo de temporada. Vê se o Rogério concorda. É o segundo empate depois do clássico. Não, gente, bom, a gente não perdeu. De novo, São Paulo tava com o jogo praticamente ganho. Bom não é. É que eu acho que ainda tem um. Como diz o RG? É bom usar esse exemplo do RG, o famoso meio copo cheio ou meio copo vazio. Nos últimos anos, quando acontecia esse tipo de resultado, eu via meio copo vazio. Agora eu vejo meio copo cheio. Não tá perdendo. Isso é graças ao Rogério Ceni. Graças ao Rogério Ceni, é verdade. Se o Ricardo Gomes hoje ia ter chia, ia ter porrada. Não, mas já não tava mais lá. Só uma pitadinha, só uma pitadinha cinematográfica. Uma pitadinha histórica. Uma pitadinha cinematográfica. Já não estaria, Benja, você confundiu com o Hail Berry, que fez a Mulher Gato. Que também é uma morena. Linda. Oh. Hail Berry. Pô, mas não parece a Jennifer Lopez, ela? De máscara, é. Que filha da mãe. De máscara. A Jennifer Lopez continua linda, né, velho? Sim. Tá ficando mais velha, tá ficando mais velha. Teve uma escola de samba ontem, no melhor, acho que foi no Rio. É. Que teve uma ala das Beyoncés, tinha 300 Beyoncés. 300 Beyoncés? É, tá no Rio, velho. Ah, Rio é legal. Ontem no Rio. E aí, Rogério, como que você vê esse começo aí? Você vai na onda do copo meio copo vazio ou meio copo cheio? Tá tendo discernimento. É. Eu vou no meio copo cheio. Eu acho que é um time que tá demonstrando aí uma evolução, né? O Motinha frisou bem nisso, assim, de campeonato. É uma remodelagem do time. Nos últimos 4 anos a gente vem sofrendo muito aí, passando alguns vexames. né, sendo eliminado aí em alguns campeonatos importantes, um time bastante inconsistente. Esse ano o time começou melhor, claro, tem os ajustes ainda a serem feitos, principalmente na zaga, mas eu acho que é um time promissor, é, e como o Benja também falou, né, eu acho que a figura do Rogério Ceni, a experiência que ele tem, né, tudo o que ele está trazendo para o São Paulo, eu acho que esse ano aqui vai ser um ano de a gente comemorar pelo menos algum título. Eu acredito muito nisso e estou bastante confiante. E o Rogério, eu acho que o principal do Rogério é que é um cara inteligente. É um cara inteligente. É por isso que eu fico mais tranquilo, sabe, RG? Eu não acho que ele é aqueles técnicos, fica com aqueles técnicos que já tem os seus vícios, né? As suas teimosias. Vícios ele não tem, né? Exato. Ok, mas eu vejo no Rogério o potencial. Você vê nele o potencial para crescimento. Sim. Vai errar, é lógico que vai errar. Todo mundo erra, né? Principalmente sim, no início, todo mundo erra. Mas quando você tem uma pessoa inteligente como o Rogério, eu acho que duas coisas que favorecem mais. Primeiro, ele é inteligente. Então, eles têm olho clínico para ver o jogo. Ele viveu o negócio dentro do campo. Ele conhece da matéria. E é um cara predestinado. Aí é lógico que já é uma, aí já é uma outra história, né? É. É, já fica um pouco no ramo do abstrato, né? Mas eu acho que ele é um cara extremamente predestinado. Rogério. Que eu vejo nessa história toda, Chefinho, desculpa. Uma coisa que eu vejo nessa história toda boa é o Rogério é inquieto, né? Você vê o time do São Paulo, já tem a cara dele no sentido que o time é inquieto também. Às vezes o São Paulo para, eu acho que mais assim pela condição física do São Paulo. Você vê que o time dá uma caída no segundo, do meio do segundo tempo para frente, e às vezes até cede o empate, por exemplo, que você vê que é o começo de temporada, os caras não estão preparados totalmente ainda, e você vê que o São Paulo cai, né? Mas você vê que é um time inquieto buscando gol o tempo inteiro. E o time do Rogério é um time para correr, é um time que vai exigir muita força física, e o São Paulo vai ter que se preparar para isso. Então é um time que você sabe que pode tomar um gol, mas esse ano você vê claramente que o time vai, né, vai buscar o resultado. O time não fica parado ou morto, como ano passado. Esse ano tem a parte do cansaço ainda, que eu acho que o time não está preparado, mas eu acho que é um time que vai buscar o resultado muito, sempre. Vai levar gol? Vai, porque é um time que sai. É um time que não fica parado na defesa, né? Então eu acho que tem essa coisa. O Rogério preparou o time para ir para frente. E o Rogério vai ter que preparar o time para saber lidar com o resultado adverso, como está acontecendo às vezes. Por exemplo, era para fechar 3-0? Era. Mas o São Paulo não sabe se postar, não consegue ficar parado no sentido de levou, fez dois gols e parou. Não, tinha que ir lá fechar, acabar, golear e acabou. Né? Mas não, o São Paulo ficou muito... Ah, aquela coisa, cansou, continuou correndo, cansou e tomou dois gols. Eu acho que foi isso. Diga aí, Rogério. Então, Matinho, eu acho que é isso também, né? Como você falou, início de campeonato, realmente a gente percebeu que a zaga ficou bastante cansada pelo grande treino ali, né? É, realmente, para mim, foram duas falhas, né? Sequenciais, assim, que acabaram levando a esse fatídico empate, né? Mas o time demonstrou em outros jogos, inclusive com o próprio Santos, né? Que hoje o Santos é considerado um time muito técnico, né? Um time muito rápido, a gente conseguiu a reação dentro da casa deles, conseguimos trazer um placar positivo. Então, eu estou bastante esperançoso, reforçando isso. Eu espero que o time agora, vendo esses erros que está acontecendo agora no início de campeonato, corrija isso o mais rápido possível, né? Porque, realmente, quando a bola vai para a zaga, a gente fica bastante assustado, bastante tenso, né? Já imaginando ali que vai acontecer alguma situação de risco, né? De perigo para o nosso defensor, né? Pro nosso goleiro. Mas é o começo, né? É o começo, o Rogério é um cara bastante inteligente, como vocês falaram, e assim, todos os São Paulinos que eu converso, até pessoas do time adversário também, amigos, né, que torcem para outros times, já percebem isso, né? Que é um time diferente. É um time que ele já tem brilho, tem alma. Eu lembro que você frisou muito isso, Sombra, no ano passado, era um time sem alma. Né? Esse time desse ano a gente já percebe que tem uma alma, né? Já tem brilho, já tem vontade. Isso é bastante importante, né? Haverá... Eu acho que agora realmente é um ajuste. Haverá dois jogos que serão muito importantes nesse caminho agora. Não que vai determinar o sucesso ou não do time e do Rogério. Mas são importantes demais. São muito importantes. os dois clássicos que São Paulo tem ainda antes de encerrar a primeira fase. São Paulo recebe o Corinthians em casa. São Paulo joga fora contra o Palmeiras. Né? Sim. Então, é assim. Não há por que não dizer que se o São Paulo, nesses dois jogos, somar quatro pontos, vai deixar a torcida muito mais animada. Você vai falar, por que quatro pontos? Ah, se somar seis, óbvio que você ganha os dois, né? Lógico. Mas por que quatro? Porque se você empata em casa contra o Corinthians, puta, chato, você está jogando em casa contra um time que, teoricamente, tem menos jogadores hoje com o selo de craque. Mas é um time que vem crescendo com a garotada. Mas aí você compensa um empate em casa ganhando fora do Palmeiras, por exemplo. Sim. Isso vai... Dá uma moral gigante. Um time que até agora não estava ganhando o clássico, ganhou do Santos fora. Ganhar do Palmeiras fora. Ah, permite-se empatar com o Corinthians em casa. E vice-versa, se você ganha em casa e ganha do Corinthians e empata fora. Ó, legal, só vinha perdendo pro Palmeiras fora de casa, agora você empatou fora de casa. Isso são resultados que não parece, porque um clássico vale por 3-4 jogos. Não adianta. Você ganha três times pequenos. É. Quando chega no clássico, ferrou. O peso é maior. O peso é muito maior. Não tem jeito. Então, isso vai determinar o sucesso do Rogério? Não. Mas, se o clube for bem nesses jogos, né? Com certeza vai deixar ainda o terreno um pouco mais suave para o Rogério continuar o trabalho dele. Se perde, se empata um e perde o outro, aí as críticas vêm, fala, continua a mesma coisa, perdendo. E às vezes também tem o como você perde e como você empata. Mas eu acho que não, porque tudo vai depender de como você perde, entendeu? Você toma um sacode, você toma 4, 5 de um Corinthians, aí do Palmeiras, o bicho pega, né, velho? Você acha esse... Agora perde de 1-0 jogando bola, equilibrando. Eu acho que não. Tudo depende da forma como o Rogério perder, né? Não sofre pressão, não. Eu acho que depende como perder. Numa situação, num erro de um jogador, né? Individual. Eu acho que tudo depende de quem é o técnico. Então, mas eu tô dizendo, o Rogério não vai sofrer pressão. O Cuca perdeu 4 jogos, não tinha nada. O Eduardo Batista perdeu 1, foi uma tempestade num copo d'água. O Rogério Ceni tem crédito, tem moral. Não, mas isso eu não discuto bem, já que eu tava falando o seguinte, que os clássicos têm um peso diferente. Não, os clássicos mesmo têm... que o São Rogério perca... Sim, isso sim, mas eu tô em cima do que o RG falou. Ah, tá. Clássico eu acho que tem. Corinthians ganhou do Palmeiras, tudo mudou. Tudo mudou. Até semana passada, tudo era uma porcaria. Depois ganhou do Palmeiras, tudo é uma maravilha. Próximo clássico de São Paulo é contra o Palmeiras dia 11, sábado da outra semana, contra o Palmeiras em Porco. E depois o outro clássico do São Paulo será contra o Corinthians em casa no dia 26/3. No fim do mês. Um mês. Daqui do outro mês. Exatamente. Que, aliás, é considerado como a penúltima rodada. São Paulo e Corinthians é o jogo do dia 26 de março. Porque eu acho que São Paulo e Palmeiras é um teste para os dois. Esse sim. Sombra. Oi, diga. É, eu acho que o São Paulo ainda, claro, o teste de fogo é sempre um clássico, né? Porque moraliza o time, né? Se você ganha, o time vem com uma outra pegada, né? É uma questão mesmo de orgulho, né? Do time. Claro. Ah, isso é normal. Mas eu tenho uma dúvida quanto ao meio de campo do São Paulo, né? Eu acho que a gente tem ali o Cueva apenas, né? E a gente tem uma dependência muito grande dele nessa questão de armação. Uhum. Você vê um jogador que, assim, eu penso no Lucas Fernandes, mas algum jogador que substituindo o Cueva, porque a gente tá, eu acho que a gente sobrecarrega muito ele, sai muito cansado nos jogos, a gente percebe muito isso nele, né? E algum jogador que possa fazer essa função dele hoje no time do São Paulo, eu não consigo ver ninguém. Exatamente isso, como você falou, é igual o Cueva, do jeito que ele faz, não. O próprio Rogério disse que não tem, eu ouvi uma coletiva um tempo atrás, ele me falou que ele não tem esse tipo de jogador de drible curto na armação, ele não tem. Um jogador igual, não. Quem tem perfil de armação é um menino ainda meio verde aí, né? Que é o Shailon, acho que tem tudo para ser um bom jogador também. Muito bom. Sim. Né? Mas realmente, não tem assim, igual no perfil do Cueva, não tem nenhum jogador não. Mas sabe o que eu acho legal no São Paulo, nesse São Paulo? Que tem um trio de jogadores que faz sair muito bem a bola ali. Que é o João Schmidt, o Cícero e o Thiago Mendes. Tem uma saída de bola muito boa. Muito boa mesmo, cara. E faz tempo que a gente não tinha uma saída de bola boa, assim. Talvez até por isso, por não serem dos melhores marcadores, a gente às vezes acaba sofrendo um pouquinho na recomposição. Não tem essa marcação na mesma qualidade que tem lá pra atacar, né? Pra desenvolver jogada. Pra desenvolver. Eu acho que logo o Ceni vai tirar o João Schmidt, porque não vai poder contar com ele, vai colocar o Jusilei, ele vai ficar pra escolher. Olhando a médio prazo, pode ser mesmo. Pode ser que o Jusilei entre nessa base. Satisfeito, Rogério? Legal, obrigado aí, pessoal. É, mandar um parabéns para vocês aí pelos 18 anos. Boa, muito velho. Obrigado. Vocês realmente são pagáveis. Boa, velho. Acho que o Zé tá ouvindo. A gente assim, nesse trânsito maluco de São Paulo, toda essa turbulência que a gente tem, só notícia ruim, falar com vocês, ter essa oportunidade, para mim é realmente é bom demais, é sensacional. Você ouve a gente há quantos anos? Nossa, há muitos anos, eu nem sei, mas mais de 10 anos já eu escuto vocês. Foi uma indicação de um amigo, né? E depois que eu comecei a ouvir vocês, tem todo esse papo mesmo de conversa de bar, né? Essa questão de discussões saudáveis sobre futebol, que o futebol acaba deixando as pessoas cegas e burras também, né? Porque é aquela questão do clubismo, né? Mas vocês conseguem discutir em alto nível, né? Às vezes saem umas brincadeiras, as brincadeiras pejorativas, a gente sabe que isso faz parte também. Né, mas é sensacional, mas vocês há muitos anos. Essa brincadeira é por culpa do Mota, velho. Você sabe que você falou um negócio? Eu tava aqui atento ao que você falou, você tá coberto de razão, e digo até mais. Acho um absurdo a Câmara Municipal dessa cidade não ter feito uma homenagem pra gente ainda. E eu vou te falar por quê. Nós prestamos serviço. Por quê, sim, senhor! O Mota tem razão! Nós prestamos um serviço para a cidade de São Paulo. Quantos ouvintes do Liga falam, olha, se não fossem vocês no trânsito, eu não sei o que seria. Os caras atropelam os outros, velho. Olha, a Câmara Municipal de São Paulo dá a chave da cidade para os caras que nem daqui são, que ninguém sabe. Agora, está 97, 18 anos no ar. Alegrando, a gente faz a gente presta serviço pra população de São Paulo. É verdade. Ó, amigão, quando você tá no trânsito, quando você tá naquele trânsito parado lá da marginal, que você demora 6 horas e meia pra chegar em casa, o que te ajuda no trânsito? Só vocês, É incrível. Olha, não temos um nome de não temos uma praça com o nosso nome. Pô, entrevistei o Mauro Silva semana passada. Pô, tem nome de rua dele lá em La Coruña. Rua Mauro Silva. E a gente não tem. Oh, não tinha um louco que ia botar um nome nosso na praça? Ah, mas sempre tem. O Domênio que ganhou uma ponte. Tinha o cara que queria botar nosso nome, mas você lembra da outra parte da história? Não. Ele queria matar a gente. E pra botar o nome. Pra botar o nome. O Domênio que ia ganhar uma ponte. Pô, pode né? falar, podia ter uma praça estádio 97. É. Pô, podia chamar a câmera, chamar a gente lá pra ganhar. Pra ganhar a chave das. Nada, não tem uma homenagem dessa cidade pro estado 97. É um absurdo! Olha, curiosamente, o Bá é uma figura, né? Ele tá atento, ele né? tem aqui guardada uma carta que a gente recebeu de um vereador em 15 de outubro de 2003. Ou provavelmente não foi cumprido o que ele prometeu, porque a carta não, aí o Bá não, guardou. Não era nenhuma promessa. Não? Olha aqui, olha. Foi enviada pelo vereador Antônio Salim Curiati Júnior no ano de 2003, dando os parabéns a todos os integrantes do programa. Sempre que se faz possível, não perde a oportunidade de ouvir-nos e mesmo com trânsito caótico e estressante, divertir-se com bom humor e as informações, às vezes, proféticas. Aí. Não poderia perder a oportunidade de dizer que, apesar de ser um novo ouvinte, já sou grande fã de vocês. Sombra, Mano, Domênico, RG, Portuga, Benjamin, parabéns. Vocês são a alegria do paulistano que encontra para chegar em casa um inferno do trânsito de uma grande megalópole. Eu quero só entender um negócio. Por que 14 anos depois eu tô sabendo disso? O pai escondeu. Aproveito este agradecimento para auxiliar o Benjamin, enviando-lhe esta pérola musical única que não pode faltar em seu vasto conhecimento musical. Espero que aproveite com grande alegria, esperando sempre vocês às 6 da tarde. Né? Isso é zoeira, né? Não. Então, olha aqui, ao cuidar da produção do programa, ao cuidar do Sombra, ilustre embaixador da grande nação tricolor, Antônio Salim Curiati Júnior. Tudo aqui, bem, é sério. Tudo bem, parabéns pra ele. O baú do estádio, foi em 2003. Tá escondido. Mas na época a gente agradeceu. Olha, 14 anos, eu não me lembro de você ter agradecido isso. Não. Não, tudo bem. Mais uma vez que você chegou atrasado tudo naquele bem, dia. Deve ter sido, mas tudo bem, mas isso é legal. Mas por que que não tem uma homenagem pra gente? Ele poderia aproveitar Podia pôr a ponte, né? Pois a ponte Domênico Gato. Não, não precisa, não, não é uma praça. É demais, praça, gente, praça Benjamin Bach. Não, eu quero vivo. É verdade que você quer uma... lugar da Vila Boim, não, Praça Benjamin? Não, ele quer a Praça Buenos Aires. Praça Estádio, não tô pedindo pra mim. Praça Estádio 97. Lá vai ser Praça Benjamin. Chama o Estádio 97 pra uma solenidade na Câmara Municipal. Nos agradece publicamente. Um momento de humildade do Estádio 97. Não, momento de não, humildade, tô errado. E ali, ali no, na Jockey Júnior vai ser Prainha, Tombra. Não, não é isso. Você tá tirando o céu. Eu tô falando sério. Você fala isso, os caras vão achar que eu tô zoando. Santa Isabel fez uma homenagem à minha pessoa. Aqui em São Paulo não pode ser. Homenagem. Você tem a chave? Não. Homenagem no jornal. Jornalisticamente fizeram. Foi feita uma reportagem, foi feita matéria. Não importa. Mas é legal quando você virar nome de rua. Não importa. Entendeu? Agora, lá no Coreto, Praça Carlos Humberto de Jesus. Mas você não pode dar nome de praça, etc. Se você tá vivo. Não, é uma lei idiota. Você tem que homenagear. Por que nos outros lugares pode aqui não? Mas aí tá certo, aqui em São Paulo poderia fazer 18 anos, todo mundo dando depoimento que a gente presta serviço, que a gente presta serviço, que a gente presta serviço. É. Pô, chateado, viu? Posso falar? Acho que é o Domênico que atrapalha. Será? É, porque ele tem aquela energia ruim. É. E os políticos têm medo acho dele. Acho que chega na hora lá. Vou trazer ele, eu não ganho mais eleição nenhuma. É. Acho que os vereadores falam, vamos homenagear o estádio. Ah, mas tem aquele tal de Domênico. Lá, como a audiência do Estádio 97 é enorme. É. Eu espero que o recado tenha chegado aos ouvintes. É verdade. Ah, nossos... todos eles estão ouvindo, estão em São Paulo aos agora. Ouvidos, tem muitos ouvintes, sim. Não, os vereadores. Nossos, da nossa Câmara. Ilustre o vereador está trabalhando nossa hoje. Nossa Assembleia Legislativa. É de onde eles estão, vereadores. A Assembleia dos Deputados. Sim, eu falei a Câmara dos Vereadores. Ah, tá. E a Assembleia Legislativa. Pode ser deputado que nos homenageie também. Se quiser nome de estrada também, né? Também, não pode ser. Ah, não chamava a trabalhadores, não era trabalhadores, mudou para Ayrton Senna. Quando vai ter a avenida, a estrada dos radialistas? Castelo, né? Branco, trabalhador. Castelo Branco, podia mudar a rodovia do estádio. Tem mais 97. Uma homenagem? Essa aqui é de 2001. Nós fizemos, tá? Ah, tá. O Bai é pior que o Sombra, ele guarda todas as coisas. Uma caverna do Batman. Deve ter uma bolachinha que alguém trouxe em 2007. O Bai é o maior arquivo, velho. Quando vem convidado e usa a toalhinha, ele guarda. Esse é o copo do fulano de tal. Ah, inclusive, colaboramos pra caramba com a ecologia. Quantas árvores nós plantamos nesse Brasilzão, velho? Ô, louco! Quando a gente sai de limusine, quanta alegria a gente não distribui pra essa cidade, pra esse trânsito. Mas olha, foi feita uma requerição lá, um requerimento. Requerição? Você foi bem, meu. Essa aí é o quê? Mas você eu corrigi em tempo, vai. É, mas passou. Mas um requerimento em 2003. Olha aqui. Presidente, prezados senhores, cumpre-me encaminhar a vossa senhorias cópia autêntica do requerimento de iniciativa do vereador Salim Curiati e outros. Na oportunidade, apresento a vossa senhorias os protestos de minha distinta consideração aos cuidados da diretoria da Rádio 97 FM. Mas em relação a quê? O que eles estão solicitando? Requeremos, nos termos regimentais, seja consignado nos anais desta casa voto de júbilo e congratulações com a emissora de Rádio 97 FM, através do programa Estádio 97, que promoveu uma grande arrecadação de alimentos para ajudar os mais necessitados, realizando uma partida de futebol entre seus ouvintes no estádio do Pacaembu. Tudo bem. Foi aquele... Aí tem um monte de vereadores aqui que assinaram. Tudo bem, mas cadê a homenagem? Foi aquele evento lá que nós fizemos. Cadê as nossas homenagens? Cadê uma solenidade na Câmara dos Vereadores? Anos. Cadê nós ganharmos uma placa de prata? Cadê dar uma chave para cada um, uma chave da cidade? Cadê um cidadão paulistano para cada um de nós? A vergonha é o que acontece nesse país. Não, não, se o Estádio 97 que fosse em Nova York... Teríamos nome de aeroporto. Teria, eu trocar lá, La Guardia, United Center, seria Estádio 97 Center. Quem foi Jeff Gay, não é verdade? United Center. Quem foi, não? Você concorda com tudo isso, Rogério? Jesus, amado. Sem dúvida, só não. Realmente, eu concordo que vocês deveriam receber uma homenagem à altura por tudo que vocês fazem, né? Porque a gente fala de futebol também, mas vocês trazem também outro tipo de informação, né? E tem todo um quê também de brincadeiras que deixa a gente mais alegre, mais contente, né? A gente faz um trabalho estressado. Aí você ouve um Rude, você ouve o Alê, vocês mesmos aí fazendo esses trocadilhos, o RG, pô. Você pega no carro rindo que você parece um maluco. Tem pessoas que ficam olhando pra você e falam, esse cara não tá bem, né? Porque o cara tá rindo do quê? Não puta trânsito desse, cara? Eu só tô cobrando o devido reconhecimento dessa cidade ao Estádio 97, só isso. Concordo, Beijar. Não tô pedindo dinheiro. Realmente merece. Não tô falando que tem que pagar. Não tem que dar prêmio de dinheiro nenhum. Uma homenagem da cidade de São Paulo, uma solenidade na Câmara dos Vereadores, uma placa a cada vai um de nós. Terno pra cidadão, lógico. cidadão paulistano pra cada um de nós e acabou. Lindo, tá aqui homenagem pro Estado 97. Vocês estão de brincadeira. Quantos ouvintes não entram no ar e falam, pô, a gente passou, olha, passamos um monte de dificuldade, vocês foram nossos parceiros. Do hospital, liga do hospital. Então. E não temos. Aí vem os caras aí, que a gente não sabe nem quem é. Liga do motel. Não, vem os caras dizendo que é, olha, o fulano lá ganhou o cidadão paulistano. Quem é? Oh, o cara interrompe uma pimbadinha pra ligar pro estádio, velho. Pô, pode tá falar, eu tô, olha, é. O brasileiro, ele precisa... É, Rogério. Aí no MUBI tá rolando uma exposição do Silvio Santos, justa, merecida. Mas cadê a exposição do Estado 97? Tem razão. O cara tá lá, porque, velho. Ó, tem outra coisa, pessoal, que vocês não têm talvez a dimensão aí, mas quando a gente liga pra vocês, que a gente dá o nome no ar, a gente fala o nome, o bairro, tudo... O celular aqui, ele tá fritando de mensagem. É um negócio absurdo, assim, o alcance que vocês têm. Porque é todo mundo, manda abraço, fala nome. E bem lembrado, quando a gente fala aqui os bairros, a gente ainda valoriza os bairros da cidade de São Paulo. Sim, até aqueles que você não conhece. Quantos bairros nós não valorizamos? Absurdo não ter homenagem pra gente. Concordo. Ô, Rogério. Aí vem o Queen pra cá, vocês falam, vamos lá. E nem o Fred Mercury vem, nossa, vamos precisar fazer homenagem pro Queen, precisa fazer homenagem pro não sei quem. Agora nós estamos aqui, no dia a dia. Como você diz, né? Nós somos Beatles do rádio, né? Isso que ele falou, pô, Sombra, são 2 horas e meia por dia. No carnaval, por exemplo. Estamos aqui. Por exemplo, todo mundo de peito aberto. Tá todo mundo pulando, bebendo, virando latinha. Tem uma homenagem, rapaz. Olha. É. Pensando bem, Não, e o prefeito novo vê gente. O João Dória vê o Estado 97. Ele deve estar até no carro ouvindo aí, eles vão ver se ele não vai entrar em contato. É verdade. Logo ele tá aqui, vai vir pra cá direto. O Edinho, ele fala aqui, por que não? Zoológico Cláudio Mota. Não, aí é outra coisa. O rapaz tá ironizando. Aí, agora não é o momento de tripudiar em cima desse idiota. Agora é o momento da gente ter uma homenagem. Agora é o momento de união. Agora não é. Deixa esse idiota pra lá. Agora é união. Não tem divisão, né? Em prol de uma justa homenagem dessa cidade pra nós. Eu não tô pedindo pra mim, tô falando pra nós, pro programa. Olha, você que é torcedor aí, ouvinte do estádio, faça o seu pedido. Põe uma enquete aí. O Estádio 97 merece ser homenageado? Não, melhor não. Eu vou colocar. Precisa entrar no Twitter lá da rádio. Por Twitter da rádio. Por favor. Tem aqui, ó. Mas não ponha zoando, não. O senhor não deboche. Rogério, um abraço pra você. Boa noite. Um abraço. Queria mandar só um ela aí pra minha esposa, Wanda. Aê, Wandinha. Pra minha filha, Ana Beatriz, que eu amo ela demais. Legal, aí, o amor da minha vida, a minha razão. É isso aí. E pra todo mundo aí do estádio, pra todo mundo aqui da Vila Maria, Vila Guilherme e Vila Pisote. Que Deus abençoe vocês sempre. Um bom 2017 pra vocês. Pessoal. Qual é o único programa de São Paulo que fala de todos os bairros dessa cidade? Estádio 97. Ó, gente! Que fala dos torcedores dessa cidade. É, que fala dos bairros. Também. Então, que fala dos times dessa cidade. E quando o bairro tem mesmo nome, você fala do jardim, do parque, do sei lá o quê. Que valoriza a cidade de São Paulo. Diga. Posso dar uma ideia? Lógico. Eu acho que assim, eu trabalhei muitos anos na Vila Olímpia, e Vila Olímpia ali, o corredor norte-sul ali, eu acho que é um corredor terrível, né? Onde é o trânsito absurdo. Eu acho que esse corredor aí deveria ser homenageado, corredor Estádio 97. Aí. Porque boa. Todo mundo, você tá no trânsito, você abre o vidro, você vê que o carro ao lado está ouvindo o estádio. Isso é interessante. E quando você tá ouvindo o estádio, o motoqueiro passa buzinando, é um negócio assim sensacional. Legal. Incrível. Boa ideia. Parabéns aqui, pra vocês. Olha, o Vitor Silva mandando no Twitter, vocês merecem a chave da cidade. Muito obrigado. O Estádio 97 é o melhor programa de rádio do Brasil. Olha, o Alexandre Forsete. Olha, merece homenagem sim. Mas cuidado, hein? Vai que a rádio vira enredo de escola de samba. Não, tem que... Também tem que virar. Tem que virar. É outro detalhe. Cadê as escolas de samba que não fizeram uma homenagem pro Estádio 97? É o esplendor, é o raio luar, é a luz. Já pensou você um carro alegórico com o seu nariz assim? Abre ala? Não tem problema. Não tem problema. Ah, é. Olha, as pessoas estão aderindo sim à minha solicitação. Eu vou atrás. Aqui, eu vou atrás eu até aqui o final. Já tem pesquisa. Rogério, véio. Um abraço, Rogério. Abraço, pessoal. Tudo de bom. Tudo valeu, de bom. Rogério. Valeu, valeu, Rogério. Um abraço. Tem nada melhor que andar por essas ruas de São Paulo com o Nissan. Que isso, Nissan? Peraí, eu vou falar, Nissan. Olha aí, amigão, se você tá pensando em ter um SUV, essa é a sua chance de levar para casa o vencedor de 10 comparativos automotivos. Comparou, comprou Nissan Kicks. O melhor da tecnologia japonesa com o menor consumo de combustível da categoria. Painel multifuncional de 7 polegadas e um design inovador surpreendente. E agora, a partir de 84.900 com taxa zero. É. E mais, ele é o SUV com menor valor de seguro alto do mercado. Você pensou que era só isso, amigão? Calma. Ainda tem o Nissan March por 37.990 com taxa zero ou planos em até 72 meses. Legal, né? Então acesse nissan.com.br. Passe numa concessionária e faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan. Esse é o Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também da BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Você pode assistir aqui o Estádio 97 ao vivo também através de facebook.com/energia97fm. Você fala, como é Facebook? É, você pode assistir, né, Motinha? Sim, com certeza. Você entra na página da Energia 97, tá lá sendo transmitido. Tem o nosso post lá com a transmissão ao vivo todos os dias, tá bom? facebook.com/energia97fm. Ah, é feriado, não é gravado. Estamos aqui ao vivo trabalhando aqui. É, a gente viu tudo do carnaval, a gente viu o fiofó verde. Que a gente não gosta de... A gente fez escola de samba. Eu não gosto de pressionar ninguém a trabalhar, mas eu falei assim, dê um passo à frente àqueles que querem continuar prestando serviços à cidade no feriado de carnaval. Quem Benjamin foi? Deu um passo à frente, RG deu um passo à frente. O Mota teve que dar dois passos à frente. E eu já estava... E o Domênico fez assim, ó. E o Bazica, também. Ah, sim, o Bá, mas o Bá, ele tá sempre já à frente. Ah, o Bá tá sempre à frente. Vai, coxinha. É. Parabéns a vocês que estão aqui hoje conosco fazendo o programa. Boa, parabéns. Os ouvintes também que estão acompanhando a gente. Sempre em prol dessa cidade maravilhosa. Como é que tá parcial aí? Senhor Domênico Gato, tem muito a melhorar. Senhor Ale Oliveira, senhor Rudy Landucci, seu Bento. Ah, a sociedade vai cobrar. Olha, a sociedade tem que cobrar. Olha, o Marcelo Souza fala aqui no Twitter, olha. Ô Benjo, o problema de dar a chave da cidade pra vocês é que o Mota vai querer saber onde ela abre. Mota, isso é um simbolismo, tá? Dar aquela chave de cama, não é que não. Uma ferramenta. Não posso entrar na prefeitura. Uma fechadura gigante, não. Não posso entrar na prefeitura, por exemplo. Boa, Mota. Olha, o Paulo Mesquita, imagina o Waze. Indicando 100 metros da Avenida Estádio 97. Olha aí. Tá vendo? Olha, vai abaixa lá. Tuxi-san. Abaixa assinado, sim, vamos pra rua, tá vendo? Você quer votar? Vai lá no nosso Twitter, @energia97fm. @energia97fm. Vote sim ou não. Vote sim ou não, tá bom? Tá lá. Até o final do programa a gente tem o resultado aqui. Por enquanto tá 72% daqueles que estão seguindo o Twitter @energia97fm dizendo sim. Isso é uma decepção. Não. Calma, não dá queja. Começou agora? Não interessa. Acabou de colocar. Não interessa. Tá louco? Não interessa. Tem 28% questionando? Não, começou agora, calma. Subiu para 73% agora. Não, péssimo. Calma. Se não tiver 100%, também não queremos, precisamos de homenagem de ninguém. Tá louco, os caras? 100% não dá mais. Então, não, lógico que dá. Não, lógico que não. Os caras podem mudar. Não dá, não nunca dá, mais não vai dar 100%. Dá, os caras podem mudar. Ih, caiu, 67% a 33%. Olha, olha nosso ouvinte. Olha nosso ouvinte. Beleza. E a gente, sabe o que a gente faz de sacanagem? Não vamos vir amanhã. É. Eles não merecem. É. Isso aqui não é uma via de duas mãos. E tem um único canal e olha o timing. É. É. Estádio gente. 97 no oferecimento gente. De HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Tem notícias aí do porco, Mota? Você vai dizer, ah, me pegou de surpresa, não deu nada. Porco. Né? Olha, o porco é o seguinte, o Eduardo Batista falou o seguinte, que vai testar o time que vai estrear na Libertadores contra o Atlético Tucumã. Dia 8, né? Já vai testar contra o Red Bull. né? Então o Porco joga sexta-feira, dia 3, né? Contra o Red Bull. O Eduardo Batista vai testar. E lá no Porco, está tudo muito, muito, muito, muito, muito, muito feliz com o Borja. Porque fez um sucesso, diz que é uma boa pessoa, moleque simpático, né? Todo mundo muito feliz aí que ele estreou com gol, né? Então, e você sabia, Gê, que ele tá inscrito na Libertadores? Só ele, por enquanto. Ele mais 10? Não, só ele. O Palmeiras só escreveu ele até agora. Como só ele, pô? Só aparece ele inscrito. Eu, hein? No time do Palmeiras inteiro. Ainda não foi escrito o resto. Ah, só o Borja foi escrito. Isso aí, ele mais 10. É, ele mais 10, não dá pra te deixar fora, né? É isso aí, chefinho. Tá. Abri certo. 16 Twitters novos agora. Já votei 16 vezes na gente. Você tá votando. Eu tô empenhado ao máximo. Mas não dá mais 100, velho. É triste isso. A gente pode chegar a 95. Pode continuar mandando também a sua mensagem aqui em vídeo pro nosso WhatsApp. 94-353-0150. 94-353-0150. E o Corinthians, Motinho? Ah, o Corinthians, ô Benja. Senhor? O Jadson. Jadson. Né, pode estrear contra o Brusque. Ah, eu colocaria. Jadson, pelo menos para jogar um pouco, eu colocaria isso. Na Copa do Brasil, né? Vai jogar em Santa Catarina às 9h45, né? De quarta-feira. O Jadson. E também pode ter uma nova estreia da base aí. O Pedrinho, 19 anos, atacante, né? Que foi relacionado pro jogo. E o Corinthians vai sem Rodriguinho e sem Guilherme. Eu colocaria os dois. Eu colocaria tanto o Pedrinho quanto o Jadson. É, pô, é molecada já, né? Também coloca o Jadson moleque. Não é moleque. Não, o Pedrinho. Ó, e tem, sabe, falando de moleque, o Corinthians tá com um embrólio aí, ô Benja. O Caio Emerson, moleque da base. Embrólio. Ele vai fazer 18 anos amanhã. E o Corinthians, e ele pode assinar com qualquer time, né? E ele não quer assinar o primeiro contrato dele com o Corinthians. É o mesmo caso do São Paulo, né? Daquele menino. Só que o São Paulo vendeu, né? Então, o Corinthians tem 25% desse moleque. E tá tentando convencê-lo a fazer um contrato com o Corinthians, né? E tá meio difícil a história, ainda não foi resolvida. Né? E o moleque, a partir de amanhã, pode assinar o primeiro contrato dele com qualquer um. E aí o Sombra fica aí o dia inteiro defendendo a Lei Pelé. Aí. Eu? Os clubes não estão resguardados. Eu? O Sombra levanta a bandeira? Oh. E o Corinthians... Lei Pelé. É... Você vai falar da pesquisa? Eu ia falar aqui. Falar da pesquisa. O Benja ia dar um toque da pesquisa. Mas a gente vai falar da pesquisa publicada pelo Datafolha. É uma pesquisa que foi na carona da pesquisa da avaliação para prefeito. Então é uma pesquisa que foi feita pelo Datafolha apenas na cidade de São Paulo. Quando ele fala na cidade de São Paulo, significa, por exemplo, quem mora em Osasco não foi pesquisado. Quem na mora deixa. É só André, na cidade de São Paulo. Tá? Não é grande São Paulo. Cidade que está com 12 milhões de habitantes. Mas tem dois dados para mim que são os que mais chamam a atenção. Primeiro que é o seguinte, ele, na pesquisa, quem é o maior torcida da cidade de São Paulo é o Corinthians, com 36%. Chama a atenção que Santos, Palmeiras e São Paulo, somando os três, dá o mesmo valor do Corinthians. O mesmo valor, né? E a outra coisa que chama a atenção é que 24% da população da cidade de São Paulo, segundo o Datafolha, não torce para ninguém. É a segunda maior não torcida. Não torce para ninguém. Outro detalhe que chama a atenção... Gente, o Santos tem 5%, o Flamengo tem 2% ou 3%. Tem aqui o dado... É prática, o Flamengo está quase empatado. E o outro que vem atrás do Flamengo é o Vasco, com 1%. Quer dizer, nem é incrível, a portuguesa, né? Aparece. O Flamengo tem 2%. Então, em números absolutos, assim, torcida do Corinthians na cidade de São Paulo, 3.744.000 torcedores. São Paulo Futebol Clube, 1.976.000 torcedores. Palmeiras, 1.248.000 torcedores. Santos, 520.000 torcedores. Flamengo, 208.000 torcedores. E não torce para nenhum time, 2.496.000 torcedores. Mais outro dado importante a se colocar é que as pesquisas são apenas com pessoas a partir de 16 anos. Tá? Então tirados os habitantes entre 0 e 16. O que você falou das idades? De 0 a 16, até 16 anos, vota. Ninguém foi pesquisado. Ninguém foi pesquisado. E também outra coisa, se você for fazer contas, esses números que a gente ouve falar de torcida, então não existem. Mas não existe, Benjamin. Se o Corinthians tem 3 milhões e que você falou? 700. 3 milhões e 700, na cidade de São Paulo. Aí você vai para a grande São Paulo. Na Grande São Paulo, o Corinthians não vai ter 3 milhões. Nós estamos falando que 20 milhões de habitantes? É, por aí. Em torno disso. Em torno disso. Em torno disso. Vai, vou chutar um número alto, que o Corinthians tenha 10 milhões, vai. Nós estamos falando de 13, né? 13 milhões. O Corinthians não tem mais quase 20 milhões de torcedores para pelo Brasil. Não, vamos supor que seguisse mesmo a proporcionalidade. Se 12 milhões dão 3,7, 20 milhões, vamos dar lá por 5 e pouco milhões. Isso significa que não há mais 25 milhões de torcedores. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, a grosso modo. Se 20 milhões de habitantes, 10% no ninho do torcedor, são 3 milhões, dariam 5 milhões e pouco, 5,5, para você chegar... Então, por isso que às vezes quando fala que tem 30 milhões, eu falo assim, isso é uma mentira, não tem 30 milhões. Assim como dizem não, que São Paulo também tem 16 milhões, não tem. É impossível. É impossível ter. Aquilo foi uma pesquisa muito mal redigida, feita, não sei nem quem fez aquilo para dizer que era 30 milhões. Eu acho que não confere. Acho que isso foi criando corpo até para... Isso foi o marketing da própria torcedora. Olha, isso foi criando corpo e isso se tornou o grande chavão no detalhes, marketing. No público filhos, feminino, entendeu? O Corinthians, segundo a pesquisa, tem o dobro de São Paulo. O Corinthians tem 34%, segundo o São Paulo com 17%. No target, na classe social... Até 10 salários mínimos, curso também, a vantagem é maior. Tem um quadro de evolução, são várias nuances, você que é ouvinte aí, deve... não sei se vocês curtem muito, eu acho muito legal pesquisa, adoro pesquisa, até que a gente trabalha em veículo de comunicação, eu vivo olhando pesquisa. Até porque qualquer empresa que tem um mínimo de lucidez, tem que investir primeiro em pesquisa. Claro. Porque pesquisa é como se fosse uma consulta médica, você vai saber onde dói, agora, você aí vai. Agora, nesse universo, no universo Brasil... Você considerar essa porcentagem que não gosta de futebol? Porra, meu. Mas... Ô, RG, mas uma vez eu te falei, eu que apresentei a pesquisa do Lance, que o Lance fez uma puta pesquisa gigante. Então, eu tenho guardado. Eu que apresentei. 1% da população vai estar de futebol. Rapaz. Você joga isso lá no universo de, porra, de 200 mas milhões. Mas o que dá pra... Olha, existe aqui um gráfico. Existe um gráfico que mostra a evolução das torcidas. O que mostra, por exemplo, o Corinthians já teve pesquisa com mais torcida do que apresenta agora, né? O Corinthians já teve ápice de 38%, hoje tem 36%. A última variação, por exemplo, de 2010 para cá, em 2010 o Corinthians apresentou 38%, em agosto 33%. É que todos esses números todos entram na margem de erro, né? Tem margem de erro. É. E também existe um negócio... Não, existe um pequeno percentual também que é daquele que tem um torcedor, que é o típico torcedor, vai na onda. Do momento. Vai na onda. Tem o torcedor, vai na onda. Você quer um detalhe muito importante desse famoso vai na onda? Esse gráfico mostra as pesquisas desde 93 até 2017. Ou seja, tem bastante tempo aí, né? Estamos falando de 24 anos. Você sabia que em março de 93, quando São Paulo tinha ganho Libertadores e Mundial... Na cidade de São Paulo, a Corinthians tinha 32% e a torcida de São Paulo tinha 31%. Ou seja, é lógico que tem... Era louco, né? Tem aqueles que chegam... E qual que é a relação entre a torcida de São Paulo e a torcida do Palmeiras? A do São Paulo, nesse momento, é 50% maior, que também é uma boa diferença. Também é uma boa diferença. A relação que existe entre São Paulo e Corinthians é a mesma que existe entre São Paulo e Palmeiras. Se o Corinthians tem 36%, o São Paulo tem 24%, ou tem 19%, 19%, né? Ou seja, é um pouco acima dos 50%, né, que o São Paulo tem. O Corinthians, ele tem quase o dobro do São Paulo. Quase o dobro. Não, é diferente, desculpa, eu tava vendo... Zerando aqui. Corinthians tem 36%, São Paulo tem 19%, Palmeiras tem 12%. São Paulo tem 50%, um pouco mais de 50% da torcida do Palmeiras. Agora é preocupante, não tô zoando. O Flamengo tem 2%, o Santos tem 5%. Sim. Gente, o Flamengo fica a 500 km de distância. O Vasco tem 1%. Mas o torcedor... Aparece o Vasco em São Paulo e aparece a Portuguesa também. Mas veja, e o target nessa pesquisa mostra, gente, desculpa, quando vai subindo as idades, aí é a única hora que aumenta a vantagem do Santos pro Flamengo. E chega a não sei se era 45 ou 59, ou era 60, mais dava 7% ao 1. Mas Flamengo, você tem que pesar sempre aquela... os imigrantes, ué, os nordestinos. Sabe, os caras que torcem para dois times, os caras que vieram para São Paulo. Mas vocês querem ver um dado preocupante para o torcedor. E você está falando de capital, né? Até porque o capital também está de lá, né? Vocês viram um dado que é preocupante para a torcida do Palmeiras. É a grande concentração de palmeirenses que existe na faixa etária bem mais velha. A única faixa etária que o Palmeiras mais ganha do Santos? São Paulo, a única faixa etária que a torcida do Palmeiras ganha do São Paulo, é acima, deixa eu pegar aqui um número, mas é um número, olha aqui, 60 anos ou mais. Acima de 60 anos, é esse o número, Corinthians tem 24%, São Paulo tem 11%, o Palmeiras tem 16%. E a torcida do Palmeiras, ela costuma ter, olha, de 16 a 24 anos, é a pior faixa do palmeirense. 9%. Qual a idade? 16. De 16 a 24 anos, é a pior percentual palmeirense. 9%. Aí vem 13% de 25 a 34, 11% de 35 a 44, 10% de 45 a 59. Mas, nos 60 a mais, sobe, vai para 16%. Assim como a do Santos. A do Santos, ela de 16 a 24 anos, só tem 3%. Mais de 60 ou mais, tem 7%. Entendeu? Sim. É. A do São Paulo, ela é um pouco mais equilibrada aí, né? Ela tem tanto de 16 a 24, basicamente, quanto de 35 a 44. Mas a maior torcida do São Paulo é de 25 a 34 anos. Percentualmente falando. A do Palmeiras tende a crescer agora com a perspectiva da melhora do time. A, né? Do Corinthians, voltando o maior percentual. Maior isso demora percentual. Pra você demora estabilizar, né? Não é 6 meses. Você vai ter um tempo o lá que... na frente pra estabilizar isso. Quando o Palmeiras foi campeão, o Palmeiras foi campeão da Libertadores, o Palmeiras foi campeão em 93. É mais ou menos. Ué, calcula de 93 a 2000. Que não, o Palmeiras foi campeão da Libertadores em 2000. Não, mas calcula não. Mas em 93 começou a Parmalat, o Palmeiras foi campeão, aquelas coisas todas. O Palmeiras em 93 tinha 15%. Seguiu depois, em 95 e 97, manteve 17%. Em 98, 18%. E caiu para 15% em 2001, 13% em 2002. Então, veja, mesmo pós Libertadores, mesmo pós-período Parmalat, caiu. E por que que você tem uma queda? Porque a pesquisa, ela não pega, ganhou, a criança de 5, 7 anos já está sendo entrevistada. Não, as pesquisas elas passam a entrevistar, dependendo do instituto, a partir dos 14 ou a partir dos 16 anos de idade. Então, por exemplo, se você teve uma fase vencedora, se você está tendo uma fase vencedora agora, vamos supor que você ganhou tudo nos últimos 5 anos. Bom, o Corinthians é um clube que ganhou tudo nos últimos 5 anos. Tô certo ou tô errado? Tá certo. Ganhou tudo. Esse reflexo, vamos supor, uma criança que em 2012 tinha 5 anos de idade, época de escolher time, etc e tal, e ela vai ser entrevistada daqui, vai começar a ser entrevistada daqui a 11 anos. Daqui a 11. Não conta. Então, o reflexo desses... De título. Essa coisa... Leva 10 anos. E vai... e detalhe. Vai refletir somente no percentual, num pequeno percentual que vai dos 16 aos 24. Uhum. Que não influi em quem vai ter mais de 24, que não influi em quem tem mais de 30, 35, 60. Não influi. Então, crescimento de torcida é algo de longo prazo. Você precisa ganhar muito hoje para você vir a ter resultados muito lá na frente, mas muito lá na frente. A torcida de São Paulo chegou a ser, em determinado, nos anos 70, a terceira torcida do estado de São Paulo. O São Paulo passou a se consolidar como a segunda torcida de São Paulo, foi a partir dos anos 80, quando começou a ganhar, e 93 era a Tele, e na década passada teve aquelas vitórias. 60. Você demora, via de regra, dependendo da distância que você tem, 20 anos, 20 anos para você mudar uma situação em pesquisa. E até transformar aquele modinha, como você está falando aí, que o cara vai na moda, em fixo, né? É. Falar, não, eu sou São Paulino mesmo, eu sou corintiano mesmo. É de verdade. 93 para cá, qual foi a diferença, chefe, de São Paulo? Porcentagem. Depende. Em 93, você tem que pegar o antes, né? É. Porque em 93, o São Paulo e o Corinthians tiveram basicamente a mesma torcida, 31 a 32. Mas isso é nítido, porque foi aquela coisa time da moda, né? É aquele que não torce pra ninguém. Curiosamente, o menor índice do time não torço pra ninguém foi justamente nesse ano, 12%. Agora, 24% que não torce pra ninguém. É muito alto. É muita gente. É isso que eu tô falando. Você joga isso, pô, no universo Brasil. Muito alto. Mas isso é curioso, sabe? Porque eu acho também que cresce muito ou não torce pra ninguém. Porque você deixa de ter pessoas que estão achando o produto legal. Isso é perigoso. Também tem isso. Qualidade do futebol, tá, deixa... briga. Violência, briga, agressividade. Tem esse peso. O próprio também. Futebol como atração. Esqueça, sim, vamos esquecer as brigas, mas aquela coisa. Como uma atração de você assistir e falar assim, puta, pô, jogo legal, tá chato. Né? Não, puta, ó, puta negócio, jogo chato, jogo chato, jogo chato. Você passa a ter muito jogo chato, porque a bem da verdade... Não pode virar só aquele negócio pro cara só ver o futebol. O cara tem que ir no estádio, tem que se sentir bem. E nisso o americano tá certo. Ele gosta de ver gol, ele gosta de ver cesta, ele gosta de ver ponto. Isso não adianta. Acaba 0x0 é chato. Exatamente. Bom, mas é legal. É legal pra você assistir aí, pra você consultar e ver os números aí. Agora, ô Benja, uma coisa que eu acho que tá bem consolidado, né? Esses números na média, eles mostram bem a consolidação, né? É, isso não vai mudar. Isso aí, pode ter uma variação pequena. Se houver mudanças, isso aí é pra 20 anos. O que pode ter mudança, eu não tô sacaneando, não. É esse negócio do Flamengo e do Santos, gente. O Santos não pode ter 5% na cidade de São Paulo e o Flamengo ter 2%. Mas eu acho que a geração Neymar ainda não correspondeu Benjamin, não, ainda não. Isso eu acho que a geração Ganso, Neymar, Libertadores ainda não entrou aí, não entrou, isso está provado que não. O peso é o mesmo tanto para São Paulo, quanto para Corinthians, quanto para Palmeiras, no relacionamento ganhar título e captar em cima disso. O peso pode ser o mesmo, a diferença não. Não. Mas a diferença, o Benjamin, do Santos, o Santos está pagando um tributo hoje. Pega na pesquisa hoje. Das faixas etárias, você vai ganhar. Sim, não, acabei de falar. Mas é isso que ele está falando, Santos, a parte do 16 que conta. O Santos está lá em cima, né? Tem uma faixa etária em que o Santos supera. Mas o Santos paga um tributo muito caro por ter abandonado a capital. Você não pode esquecer disso. O Santos simplesmente abandonou a capital. Agora que tá voltando a jogar. Entendeu? Eu acho. Mas assim, a geração Neymar vai contar no Santos, futuro. O Santos abandonou a capital e ficou 18 anos sem nada. Veja bem. Quando foi o último? Quando foi o título do Santos da Libertadores? A geração Neymar Ganso foi em que ano? 2000. O quê? De 9 a 12? Por aí? É. O Santos foi campeão da Libertadores em 2011. 2010. Não, 2010, eu acho. Como caramba, assim? Você não lembra o Santos ganhou Libertadores? 2010, eu acho que foi. Isso. E em 2002 foi campeão brasileiro. Teve a geração Diego Robinho, ok. Entendeu? Pegou essa geração aí, cara. Tá, agora a geração Diego Robinho. Diego Robinho já tá nessa pesquisa. E não essa já nada. Tá. Não, tá, mas ela pega por numa parte da faixa etária. Ela não pega todo mundo, né, Benja? Mas a amostragem é o que? A amostragem é isso. Ah, não. Demora. A amostragem é isso. Demora. Eu não acho que a torcida do Santos vai cair nos próximos anos. Acho que a tendência é o crescimento. O que quer queira, quer não, os anos péssimos do Santos foram de 85 a 2001. Ali foi o congelamento total da o Santos não ganhava nada de 85 a 2001. Nada. Pega, você tem o livrinho lá. Pega o livrinho do lance lá. Você vai ver Santos e Brasil, pô. Imagina. O Flamengo está a 500 quilômetros da cidade de São Paulo, não pode ter 2%, o Santos pode ter 5%. Mas o Flamengo já teve mais, né? Não teve? É que aqui não está mostrando não a sei, curva do Santos. Aqui é cidade de São Paulo, não é estado. É. Se for para o estado, desse bobear deve ser mais. Não, não. No estado aí não. Não, eu não estou falando do Santos, estou falando do Flamengo. Ah. Agora, você vê a Portuguesa, não aparece. Não, o Flamengo está lá, o Vasco está e a Portuguesa não. Não, é que aqui nessa pesquisa que eu peguei, ela não tem o todo, né? Não tenho tudo, mas... Mas Portuguesa também nunca esteve, hein? Pô, imagina, Portuguesa nem quando era Portuguesa, nunca esteve. Pô, Portuguesa da cidade de São Paulo, cara. Nunca esteve, né? Aliás, eu postei no Facebook uma foto da torcida da Portuguesa fazendo festa no Morumbi, nos anos 70, né? E eu tô certo, pô, como era bonito, foi campeão da Libertadores em 2011, pô. Foi 2011. Caramba, RG. Outro Penharol. Daqui a pouco a gente debate esqueceu um pouco o ano. Ah, esqueci. É. Agora, é por isso que paga mais. Entenda, a Globo ela não usa esse critério desse Ibope aqui para pagar mais. É um outro critério para pagar, que é o Ibope televisivo. Porque quem assiste televisão, você não, ali é diferente. Só que é um Ibope de quem torce. Na televisão, o jogo do Corinthians assiste o Palmeirense, São Paulino, Santista, principalmente o corintiano. Lógico. Então, o Ibope televisivo... Eu tenho esses dados aí que eu consegui, eu trago amanhã também, que é o resultado da pesquisa de Ibope dos últimos 10 anos, na média, de todas as torcidas assistindo aí. Queria agradecer, inclusive, o pessoal da Young, acho que mandou aí. Valeu. Estádio 97 tem oferecimento de Fricô. Vamos falar de Fricô? Vamos falar de Fricô agora, porque o Mota acabou de ir no banheiro. Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu. Eu falei, o que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto. Mas não era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô. Compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô. Para você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digite lá um código que é Estádio 97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Só como margem de comparação, só para ter uma ideia, acho que até da veracidade dos números, né? A pesquisa Lance Ibope, que foi feita na cidade de São Paulo em agosto de 2014, e sinceramente de agosto para cá não tem nada de relevante que possa mudar uma pesquisa dessa maneira, né? O Corinthians tinha 35,5%, que é muito próximo. O São Paulo tinha 17,8%, que também é próximo. O Palmeiras tinha 13,5% e o Santos 6,6%. São números muito próximos, né? Porque mesmo assim tem a famosa margem de erro, né? Mas preocupa a torcida do Santos, hein? Você decidiu pegar no pé dos caras. Gente, eu não tô pegando. Gente, só um minuto. Eu não tô pegando no pé. A pesquisa mostra: a cidade de São Paulo, o Santos tem 5, o Flamengo tem 2. Mas recuperou, velho. Recuperou com a turma do Neymar, que adorava o Neymar. Não recuperou nada. Mas ainda tá contando. Você não viu o Sobra falando daqui a 10 anos? Pô, daqui 10 anos a gente fala aqui. Hoje, a pesquisa é essa, né? Daqui 10 anos. Preocupa da mesma forma como ele diz. Pô, eu não acredito que o Corinthians tem 30 milhões de torcedores. Você fala que não acredita, não é o Corinthians, eu acredito que nenhum desses tem o número. Mas você precisa ser mais enfático. Quando o Mano defende isso, você não combate. Não, fica quietinho. Não. Você é mais enfático. Vocês estão se unindo a esse... escrupuloso do RG. Eu sempre falei aqui que eu não acredito, não é o Corinthians, eu acredito. Mano, Paparrão, você apoia. Acredito na porcentagem, não acredito na quantidade. O Flamengo tem 40 milhões, o Corinthians 70 e o resto que se vira. É mais ou menos por aí, entendeu? Bom, eu nunca falei isso. Não, você não. O que eu dizem. Repito, né? Eu acredito na porcentagem, mas não acredito na quantidade. Não, eu também não. Na quantidade eu também não acredito. Vamos aos ouvintes, 32847097, oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Já os vídeos via WhatsApp. Também oferecimento do Extra, você merece Extra Economia. Diga, pequeno Bulldog. Uma pergunta. O Bulldog, olha o Bulldog dela, lembra, Jorge Ben? Cuidado com o Bulldog, olha o Bulldog dela. Se, pergunta. É uma pergunta, não é uma afirmação. Diga. Por exemplo, a Globo continua transmitindo muito mais jogos do Corinthians. Influencia? Influencia. Lógico. Influencia totalmente. E como? Claro que influencia. E como? Obviamente. E essa é uma tendência que não vai mudar. É, Corinthians e São Paulo tem os jogos, até o ano passado, mais ou menos no mesmo patamar que o Guadalha. Não muda. Mas eu acho que a torcida do Corinthians é a que menos vai mudar. Acredito que a do São Paulo também, porque ganhou bastante na década passada, deva mudar menos. O problema, gente, é quando um time fica sem ganhar muita coisa de expressão por 10, muitos, 15, 20 anos. Muitos anos. Isso mexe com... Isso mexe com 23. Com a molecada, né? Mas o Corinthians ficou 23. E mexeu na época, viu, Benja? Eu tenho as pesquisas da época. Guardadas, eu te mostro. Mas, Benjamin, era independente... Eu tô preocupado. O próprio Cittadini, que veio aqui no estádio, uma vez ele falou que os números do Corinthians caíram na época. O que eu estou preocupado, o que me preocupou... É o Santos ter 5. Eu sei que você tá preocupado. Não deve... preocupado, eu tô falando. Gente, eu tô falando sério. Você deve estar muito preocupado. Como pode o time? Como pode o time? Você deve estar muito preocupado. Não, preocupado, mas preocupado em cima disso aí. Caramba, velho. O Rio de Janeiro e São Paulo, o Flamengo tá quase com o Santos. Você tem que ficar preocupado quando o Flamengo tiver 6% e o Santos 5%. Aí você fica preocupado. Mas se continuar dessa forma... Tá bom, mas é quando tiver. Eu acho que a percepção vai crescer. Mas... Eu também acho. Vai demorar um pouco, mas vai aparecer. Vai aparecer os dados do Neymar. Eu juro que eu não acho. Primeiro... A geração Neymar, velho. Não, vou te falar por que eu não acho. Primeiro, a diretoria do Santos pensa pequeno. É. Ela não é uma diretoria que pensa grande. Nenhuma. Nenhuma diretoria do Santos pensa grande. Quer continuar jogando lá. O Santos, dos quatro, é o time que menos jogos transmitidos em TV aberta tem. Saiu da Globo. Mas você agora. Saiu daqui 2 anos, né? Vai ter jogos transmitidos. A tendência é bobear ter menos jogos ainda transmitidos. Mas isso não joga em São Paulo. Assim. Então, por isso que eu não vejo que a tendência é aumentar, cara. Benjamin, o Santos nunca teve essa torcida expressiva pra Lógico que teve. Ah, imagina. Opa! Sempre teve. Opa! Não. Quantitativamente maior que Corinthians aqui. Eu não falei maior que Corinthians. Palmeiras? Não. Eu não falei maior que Corinthians. Pega a década de 80 e vê se o Santos, se o Flamengo e São Paulo tinham quase torcido igual o Santos. Pega a torcida, gente, pega a torcida Brasil do Santos e vê a quantidade. Estou falando da cidade de São Paulo. Pesquisa. Nós estamos aqui há meia hora discutindo uma pesquisa da cidade. É, mas o Santos não é da cidade de São Paulo e saiu. O Flamengo também não é. E o Santos saiu da cidade de São Paulo, mas o Flamengo ainda não está maior que o Santos na cidade de São Paulo. Eu não falei que o Flamengo está maior, eu falei que se eu bobear, eu não vejo o Santos falar a tendência é crescer. Eu não acho que a tendência do Santos é crescer, não. Mas é que nos últimos 15 anos o Santos teve uns momentos bons, né? Vai aumentar. Teve momentos excelentes. É. Isso demora a refletir. E tem 5%, o Flamengo tem 2%. Porque isso demora a refletir, Benjamin. Pô, mas 2002? Nós estamos 15 anos depois. Mas tem muito imigrante em São Paulo, Benja. Não adianta. Ué, e qual é o problema? Os caras lá torcem lá no Nordeste, gente, do Flamengo. Gente, Flamengo, sim, Vasco, porque a Globo só passa Flamengo e Vasco. Não, os caras lá no Nordeste. A pesquisa vou ver na cidade de São Paulo. Mas os caras vieram pra cá. Tudo bem, mas e o que muda? É a pesquisa. Eu acho que o cara fala Flamengo. E qual o problema? Se é o time dele? Gente, vamos atender o ouvinte? Aí ele bota o ouvinte também na discussão. Tem argumento, os caras começam a ver o assunto. Não, é que você é teimoso. Eu sou teimoso? Eu? Você tá teimando contra número? Não, eu não tô teimando contra número. Alô? Você tá teimando. Eu não, pesquisa dois. O Flamengo ainda não superou o Santos, teimando. Eu não falei que o Flamengo superou o Santos. Falei que um time do Rio de Janeiro ter 2% e o Santos, que é de São Paulo, ter 5%, é preocupante. Ora, mas se um time que nacionalmente é mais, tem mais torcida que o Corinthians, tem 40 milhões, 50 então milhões, pegue... o reflexo é esse. Ok, ué. Então pegue uma pesquisa que eu soube agora da década de 90 e veja uma pesquisa da década de 90, se na cidade de São Paulo o Flamengo tinha quase o mesmo número de torcedor do Santos. Ah, mas peraí, o Santos tem o dobro ainda do Flamengo. Ô, você tá louco? Pô, mas o dobro é pouco. Ah, Benjamin, você tá viajando. Ah, mas é o dobro, velho. Proporcionalmente é o dobro. Pô, tudo bem, mas é o dobro. Pô, gente, o dobro... É nada. Acho que é, ué. O dobro é nada. Gente, pro time de outro estado... Eu? Tá vendo? Eu? Não é só a diretora do Santos que pensa pequeno. Vai. Alô, quem tá no ar? É um artista. Eu não. Alô, alô. É número é número, amigo. Você é um artista. Eu não sou, não. Fica os dois quietos. Alô? Alô? Alô? Alô? Não tá na linha, não tá na linha. Ah, vamos chamar. Vamos buscar outra linha. Vamos os caras ficam falando essa discussão de número e ficou chato. Alô? Alô? Ficou chato. Quem fala? É o Marcos. Marcos do quê? Marcos Aurélio Gerene. Aurélio. Gerene. Ok. Quantos anos, Gerene? 40. 40, RG. Na lagoa tá cheio de Gerene lá. Depois vira tudo sapinho, velho. Depois vira tudo sapinho, velho. Você come muito sapo? Você gosta de sapo ou perereca, gente? Perereca. Ó, nessa faixa etária aí, quem tem maior destaque aí, é. Olha. Corinthians. 40. Não, sim, o Corinthians ele é melhor em todas as faixas etárias, é óbvio, mas. Corinthians 35, São Paulo 20, Palmeiras 11, Santos 4. Então, vamos lá. Peraí, que bairro você mora? Aí, ó, vê. Aqui é de América. Já? Jardim América? América. É. Tem de vários, mas tem um... É o pobre. Hã? É o pobre. Tá bom da Serra. É isso aí. Já tá acostumado, né, Benjamin? Tá bom. Como o Rudy disse, cara, tá bom das trevas. Eu não tô acostumado ou desacostumado. Eu tô aqui pra falar onde fica o bairro só. Eu devia merecer uma homenagem, é isso? Eu não teço comentários sobre os bairros, eu apenas informo onde eles são. Você é a favor que a Câmara faça uma homenagem pra gente? Pô, com certeza. Aí, tô falando. É. Tem que fazer, né, pô? Tô falando. E torce pra quem? Vamos ver se você tá na pesquisa. Coringão. Coringão. É a maioria, faz parte da maioria. Ô, Sombra. Pois não. Não tem torcida não, né? Quê? Tem torcida não, né? Hoje não. Não, ainda não. Ah, beleza, tranquilo. Não é que eu não tô ouvindo o começo do programa, mas... Onde você tá hoje? Tá trabalhando, velho? Aqui, eu tô fazendo churrasco aqui, pô. Tá churrasco? Churrasquinho. O que que tá saindo mais aí? Tá saindo é loja lá. Não, né? Linguiça. Não, picanha. Se a linguiça tiver saindo bastante. Ué, mas sempre os caras saem a linguiça antes, velho. Não, os caras encheram linguiça aqui, mas tranquilo. Linguiça pras crianças. Criança gosta. E cupim. Cupim? O quê? Ah, cupim é gostoso. É, então põe veneno pra matar. Tava aqui escutando o sambinha. Sambinha, olha lá, Benja. Churrasco com sambinha, fala. É nessa. Cervejinha. É nessas horas que. Você não gosta. É nessas horas que faz falta a folga, né? Porque eu podia estar com o parceiro lá, um churrasquinho, sambinha, tomando uma breja e tal. Dançando lá, Dona Celestina. Samba de raiz, hein? É samba de raiz. Ia falar, Dona Celestina, me dê água pra beber. Se você não me der água, eu vou falar mal de você. Deu meia-noite, o galo já cantou. É isso aí. Tem vinagrete aí? Eu também gosto daquela lá. Só no sapatinho. Tem vinagrete aí? Ô, teve. Pô, a próxima você me convida. Amigão, mas vamos falar do Corinthians. Vamos lá, deixa. Que o Corinthians hoje. Até semana passada era tido como o pior time do planeta. Hoje é o melhor time do Campeonato Paulista. Fala. Ó, a única coisa, assim, eu já queria que o Mano estivesse aí. O Mano tá em Serra Negra. Não, queria falar uma coisa pra ele. Você sempre foi o cara que defendeu a categoria de base. Ele tá aprovado, entendeu? Desde o estádio 97, que é desde 2001, 2004 praticamente, você começou a defender a categoria de base. Na época que chegou o Jô, aí foi em 2007 que o Corinthians foi rebaixado, você sempre defendeu o Betão. Eu não... É assim, se eu tô falando alguma coisa besteira, você fala. Não, mas até eu. Então é o seguinte, eu também acho, o Betão é um cara mais injustiçado no Corinthians. Porque ele que dava a cara pra bater, e os caras, aquelas bandas de ruins se escondia, Irã, Moradei, Zelão, aquela porcaria toda, e o Betão acabou levando a culpa, certo? E agora tá aí a molecada, mano. Tem que se aproveitar, tem que parar de gastar dinheiro com essas porcarias, cara. Vamos apostar na base. O Corinthians acho que gastou mais de 60 milhões de contratação. Eu acho que foi isso. Não, eu falo isso há tanto tempo, mano. Essa molecada, eles nascem lá dentro do Corinthians. Quando eles estão jogando salão, já tem 2.000 caras da torcida assistindo o jogo. Eles crescem acostumados com a pressão e eles crescem sabendo o que é o Corinthians. Os caras entram no jogo na quarta-feira passada contra o Palmeiras, né? O Léo Jabá. O Aran, sabendo... Eu tava lá nas torcidas, então, eles sabem que o que é um Corinthians e Palmeiras. Com certeza. O cara sabe que se ganhar aquele jogo, se ganhasse aquele jogo, as coisas poderiam mudar. Aí você traz uns caras... Não, não que jogador de fora também não saiba. Você vê aí o Casim, é um jogador que... Ele é inteligente, ele incorporou... ele mostra uma humildade, uma simplicidade. Ele dá carrinho, às vezes ele mata uma bola com a canela, mas corre atrás. Então o cara entendeu o que é o Corinthians. Agora tem cara que vem pro Corinthians pra passar férias remunerada. Exatamente. Entendeu? O cara, se é Corinthians e Palmeiras ou se é Corinthians e Cianorte, pro cara tanto faz. Então, veja, é o seguinte, não é só o Corinthians, não, acho que todos os times. cara, tem que parar de ficar gastando 500 mil pra jogador, 400 mil. Para, mano, chegou. Lógico. Acho que chegou um momento que não é só o Corinthians, não. Acho que talvez tudo bem com o São Paulo também. Dias. Desculpa, São Paulo também. São Paulo também. O São Paulo tá com a base boa, pô. O São Paulo. O São Paulo, no passado, eu falava, gente, os caras estão aí trazendo um monte de jogador ruim. Exatamente. E o Juvenal, o saudoso Juvenal, falava, Coutinho, põe pra jogar. Ô, Beija, você que é amigo do Roberto, mano, liga pra ele na surdina, fala, Roberto. Na surdina. Na surdina, vem, ó, Roberto. Fala o seguinte, não consulta o Alessandro, nem o Donald Trump lá da Fiel. Meu, faz você mesmo a negociação. Liga lá pro presidente do Santos. Quem é o Donald Trump da Fiel? O Flávio Adalto, que ele é muito parecido. Você quer o Lucas Lima no Corinthians? Não quero o Lucas Lima, não. Quero levar o Marquinhos Gabriel pra lá. Marquinhos Gabriel, ó, vamos fazer um negocinho bom, vai pagar o salário dele. Você dá um negocinho aqui pra gente, um valorzinho aqui, valoriza ele. Liga lá pro presidente do Grêmio. Meu Grêmio, vocês estão sem o meia esquerda, o Douglas tá machucado. Manda o Guilherme. Assim, ó, o Guilherme, vai pra lá. Ainda leva o Giovanni Augusto, se o cara não quiser, o Giovanni Augusto ainda de comenda. Liga pro cara do Atlético, ó. Aquela coisa do Marlone, vamos fazer o negócio novamente? Ah, não quero pra pagar 10 milhões. Ah, então paga 7, pode levar, entendeu? E eu gosto do Marlone, tá? Mas o único dos quatro que eu gosto é o Marlone, mas também não tá virando. Agora, precisa ter uma paciência também, porque nós estamos falando de dois jogos. Não. Contra o Palmeiras, que foi um jogo chave, e o sábado contra o Mirassol, que é o melhor time do interior, que tava invicto. Não, mas também tem que ter, mas precisa ter paciência. Não, deixa eu te falar. Mas precisa ter paciência quando o time perder. Porque é óbvio que uma hora o Corinthians perde também. Exatamente. Aí depois não adianta falar, a base é uma porcaria, tudo é um lixo. Não pode fazer isso, não. Assim, eu falo pra você, cara. Eu acompanho a base, assim, eu paro pra assistir todo jogo da base do Corinthians. Eu paro mesmo, não tô falando lá, o cara tá falando... Eu conheço todos mentira, os jogadores. Eu tô falando pra você, Mota. Eu tô falando pra você. Eu paro pra assistir... Eu conheço todos os jogadores. Você pode falar de qualquer jogador, eu conheço todos os jogadores da base do Corinthians. Quer ver? Então vou te perguntar, ó. O Pedrinho merece chance? Merece chance. O Carlinhos merece chance? Merece chance, com certeza. Aquele e o que... Caio Emerson? O Emerson não tem. Caio Emerson. Caio também, Emerson também. Aquele que... O Vitinho, você quer falar... Carlinhos tá machucado. Belamore, tem Thiago, tem o Romão, que é lateral esquerdo, entendeu? Tem cara muito bom na base. Olha, eu ficaria muito mais contente se de cada time da Copinha subisse um ou dois jogadores bons pro profissional do que falar, ganhou o título da Copinha e não revelar ninguém. Na Copa passada tinha o Arian, que tá no profissional, não sei porque os caras não têm oportunidade ainda, mas assim... Às vezes tem o lance político também, exatamente. O lance financeiro, que é de empresário, que não é do clube. E até onde eu sei, o Roberto tem feito lá tentando fazer uma faxina lá dentro da base. Ah, então, tem que ajustar os contratos, igual, acho que você está comentando na sexta-feira, eu acho. É que a faxina ali vai incomodar o dono da casa? Você percebeu que desde que o São Paulo mexeu na base, sim, desde que o Corinthians mexeu na base, é coincidência apenas? Quando o Corinthians terminou o jogo sábado com 6 da base... E o São Paulo tá jogando com quantos da base? Desde que tiveram mudanças, né? Sim. Ô, Beija, o futebol é o mesmo. Assim, pelo menos os caras da base vai correr. Esse aqui é o problema. Esses caras aí, vou supor, o Guilherme mesmo. O cara tava jogando. Aí a pessoa começou a cobrar. O cara ganha 500, 400 mil por mês, não sei. Aí o cara falou, meu, tenho 3 anos de contrato, vou ficar aquele correr. Ah, vou nada. Nada, entendeu? Agora na base não, a base não, ficar com o roi e osso pra ganhar 30 mil no máximo. Rocha. Então, mas eu repito, precisa ter paciência. Tem que ter paciência. Quando o time perder. Porque, por enquanto, é o estado de euforia, de êxtase. Não, mas Peja, mas desde o ano passado, você lembra que o Corinthians fez? O Corinthians deu o Maciel. Emprestou o Maicon e trouxe o Williams, cara. Então, mas não esqueça. Sabe? Foi o Tite. É uma coisa assim, pelo amor de Deus, que não tinha nem lógica. Mas foi o Tite. Todo mundo falando, olha o Maicon, mano, olha o Maicon. Todo mundo, que ele pegou experiência. Amigo, mas foi o Tite. Exato, não. É assim, o Corinthians fez, mas não sei quem foi, mas o Corinthians fez isso. Eu te pergunto. Aí eu te pergunto. O Maicon pode não ser titular desse time do Corinthians? Tem que ser titular. Lógico. Tem que ser titular. Não tem como. entendeu? E assim, a torcida, igual você falou, a torcida tem que, fazer, tem que ter calma. Esse time é pra ser arrumado, jogar esse ano. No meio do ano que vem, começa a dar resultado. Então, a gente vai ter uma base boa, segurar esses moleques, entendeu? Ó, mas aí, isso aí é um discursinho bonito e tal, mas posso falar? A maioria dos times não tem paciência. Ô, Mota, eu vejo o que tá acontecendo no São Paulo. Não vai ter paciência a partir do momento que o time não correr. A torcida do Corinthians, pelo contrário, é que eu já falei, eu acompanho todos os jogos da base. A torcida do Corinthians começava a gritar, ai, que bom, que bom será se a base fosse profissional. Ai, que bom. Mas tem uma coisa. Essa rima, rima horrível, hein? Não, é que eu esqueci. Aqui, a base é boa, mas a rima é ruim. Mas tem uma coisa. Não. É que eu errei a rima, mas tinha bom. Ô, Mota, mas tem uma coisa. Se o time do Corinthians perder, o que vai acontecer, porque não dá pra ganhar tudo, uma hora perde, mas... O que o torcedor quer ver é o time assim. Primeiro que o Fábio Carilli conseguiu taticamente. O time do Corinthians tem cara hoje. Não é um amontoado de jogador. Você pega a defesa do Corinthians, ela tá certinha. Você pega ali, então o Fábio Carilli deu um padrão tático e o time tem cara de time. Agora, o que o torcedor do Corinthians sempre quis é ver sangue. Sangue no bom sentido é ver a raça, é ver a correria, o que o Casim faz. É que todo torcedor quer, né? Então, mas não tem, se você não tem uma técnica tão aprimorada assim, pelo menos um time que se dedica e que taticamente é aplicado. Perder com vontade. É isso que o corintiano tem visto. É cedo. Mas nesses dois últimos jogos é isso. Não é não, amigão? Com certeza. Vem cá, placar pra quarta-feira, Brusque e Corinthians lá em Brusque pela Copa do Brasil. Vamos golear novamente, 1-0. É isso, tá bom. É isso também. Outro detalhe, você falou isso. Vem. É isso mesmo. Olha, o Corinthians ganha 3 jogos de 1-0. Ó, preocupante, tá, o time é ruim. Os outros perdem, empatam, não, mas tá em formação, é legal. Eu não entendo isso. Não, então beijo. Se o Corinthians ganhar a gente todas as partidas até o final do ano de 1-0, tá lindo e maravilhoso. O Corinthians vai ganhar tudo. Por que, que tem que dar? Os caras querem show, querem espetáculo, não dá. Se perde, critica. Se ganha de 1-0, critica, amigão. É, não, então, a gente já vê que a base, a defesa já tá arrumada, a defesinha tá arrumada. Agora, vamos começar a meio campo e... Achado bem hoje, tá falando pra caramba. Oi? Ô, tchau, Marcão, manda um abraço. Marcão, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Beleza. Tá bom? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. E olha, boa, como você é muito legal e tem uma boa memória, que você lembrou das coisas que eu falei em 2004. Pronto, agora eu vou falar paixão, pro VAR pra te dar um kit fricô. Puta, mano, valeu. E essa galera tá aqui em casa, tá fazendo churrasco, né, velho? Depois tá desse aqui no banheiro. Ah, então, depois desse churrasco aí, o fricô vai ser uma delícia. Vai na minha. Beleza. Você combina com o Bahia e o... Se comeu muito cupim ainda. É. Tá bom? Valeu. Ô, só pedir pra minha esposa aqui que ela tá cobrando. Não entendi. Manda um amo ela aqui pra minha esposa. Ah, mano. Qual o nome dela? Ana Paula. E na hora que você ganhar o kit fricô, E na hora que você ganhar o kit fricô usar, ela vai te falar que te ama mais ainda. Aproveita o carnaval e mostra o palhacinho pra ela. Valeu. Amanhã você tá ao vivo, né? Ou não? Tá, se Deus quiser, né? Porque é o morto, vai ser difícil. Não é certeza. Aí tá fazendo greve, fazer greve depois. Se não vier alguma coisa da nossa homenagem, não sei. Beleza, então. Eu vou me amarrar lá na frente da câmera. Alô, abraço, cobra aí, beija a base, hein, pelo amor de Deus. Pode deixar sempre, valeu. Abraço. Porque o Vinte legal, inteligente, lúcido. Mas só porque ele é corintiano. É, e porque ele falou bem de você. Não, porque ele tem melhor. Quando os outros chegam te xingam, você fica bravo. Lógico, é assim a vida. Vamos falar, mano, fala do Conquista, mano. É isso aí, amigões. Querem uma super dica? Lançamento residencial ao lado do Parque Jequitibá e a 10 minutos do Raposo Shopping. Ver a família feliz é bom demais, é ou não é? Então aproveita essa grande oportunidade que a Direcional e a Trisul estão oferecendo para vocês. Já viu as parcelas? Cara, tenho certeza que cabem no seu bolso. Parcelas a partir de R$ 499. Vou repetir, hein, para você acreditar. Parcelas a partir de R$ 499. E atenção, o Jardim Amaralina tem as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida. É a chance de você sair do aluguel. Quer mais vantagens? Aqui você vai viver cercado de muito verde, em um condomínio clube, com mais de 20 itens de lazer, para deixar a vida da sua família ainda mais feliz. São apartamentos de 2 dormitórios e 1 vaga. E olha que super dica, hein? É o melhor preço da região, com entrada facilitada e TBI e registro grátis, além da possibilidade de usar o seu FGTS também. Conheça o decorado na rua Savério Quadrio, número 620, no quilômetro 19 da Raposo Tavares. Ligue 3781-4133 ou acesse conquistamaralina.com.br. Boa, mano, é isso aí, dica legal. Eu queria que você explicasse rapidamente, que é difícil pra você também, que você pode, tem assunto que você vai ficar três horas falando. Pois não. Os astrônomos descobriram 7 exoplanetas e que podem ter água. Quer dizer, eu sempre tinha razão. Se a água, não. A vida. É. Tá vendo? É isso que você tinha pra falar? A gente tem que entender que nós somos muito limitados. Conferir, né? Nós somos muito limitados pra entender qual é a real física que existe no mundo. Não somos o único. A gente não entende disso, porra, cara. Hoje você veio com o espírito mesmo. Olha o assunto. Como eu não posso falar nada? Olha o assunto. Pode, que deve. Você vai puxar. Você deve falar, milagre que você tá falando. Pô, olha, eu não posso falar nada. Não, você não faz, você joga. Esse assunto não, você joga. Essa hora vai te pôr falando desse assunto amanhã. Ainda gente, tem o zap zap. Isso é um programa de rádio, se a gente não fala. Ainda tem as mensagens dos ouvintes no zap. De planeta, né? Porque é um assunto que o Sombra gosta. Pense só no seguinte. Se há 100 anos atrás alguém aparecesse com smartphone, seria queimado vivo como se fosse um bruxo. Aliás, existem imagens de fotos antigas, pessoas com um telefone celular. Agora você não vai reclamar dele, não. Agora você vai segurar a onda. É verdade, os caras... Porque ele vai falar que o dinossauro tinha WhatsApp. Não quero saber. Aparece no desfile. Isso aqui é um programa de rádio, tem que falar. Tem que falar. E quando você fala, eu sou louco. Mas eu não falei mais um absurdo desse. É verdade, são fotos. O Bar me mostrou, não é verdade, Bar? Olha lá. Viajantes do tempo. Não é montagem, não é... Jesus, não é, a amado. Pessoa tá assim, ó, mas celular. Mas é que tá, nessa outra dimensão, não existe tempo. Então. Não existe um ontem, hoje ou amanhã. Não existe essa referência de tempo. Ela voltou. O cara voltou pra ver o John Kennedy ser assassinado lá. O cara tava assim, ó, com o telefone. Tá bom. Quem? O cara tava assim, ó. Você tava assistindo a gente 86, você viu o Marcos Sapato fone? Ué, eu acho que aquilo era verdade. Você acha que isso não foi baseado, eu não véio. Tô defendendo o Mota, mas RG número 2. Ah. Seja racional na sua resposta. O Sombra vai defender o Mota, o mundo tem que acabar se agora. Se há 100 anos atrás alguém dissesse pra você que existia um equipamento como um smartphone, que você fala com qualquer pessoa em lugar do planeta, o que você ia falar pra essa pessoa? Você tá falando tecnologia. A pessoa não acreditaria nessa tecnologia porque não existia nenhuma possibilidade na época. Não, peraí, é a mesma coisa. É o concreto, material. Quem disse que nós sabemos até onde pode ir a tecnologia? Isaac Asimov já colocou lá, velho. O Arthur C. Clarke falou dos satélites quando ninguém sabia o que era um satélite. Quem falou, mano? Arthur C. Clarke. Entende o que eu tô dizendo? Gente às vezes não Mas não pode ter aparecido, Arthur. Então, um cara segurando a porra de um telefone. Então regrediu. Mas isso aí, negócio então regrediu. Esse negócio de foto pode ser montagem. Lógico. É que o montagem. O cara tá eu não tô me referindo à questão da quando da é o disco voador no céu, é montagem. Lógico que é. Nunca ninguém provou. Lógico que é. O cara põe lá uma luzinha vermelha e fala... Tem um monte de pilotos de avião que já testemunharam. Eu nunca vi. Nenhum fala isso. Qual é, rapaz. Como é que é o nome daquele lugar? Pô, sobre a Área 54? Isso aí é outra história, o Mota. Então, inclusive, um ex-ministro do Canadá, da Defesa do Canadá, vê os depoimentos do cara. Isso aí não. No YouTube tá cheio de piloto falando. YouTube tem o Zé Hugo morto no bumerangue. Não. Mas esses são os pilotos mesmo falando. Olha, vamos aqui assistir um pouco das mensagens que chegaram através do WhatsApp. Tem argumento, ele desviou o assunto. Louco, Sérgio Louco, você pode botar aí as mensagens via WhatsApp, por favor? Manda ver, cara. Peguei ele de surpresa, né? Não, tá pronto. Tá pronto? Tá pronto. Então vamos lá, vamos às mensagens. Olha a Val. Não é a Val. Tá sem voz. Ah, será que é aqui? É. Peraí. Não faz cara feia, não, Mota. O programa ao vivo é isso. É esse, cara? Eu? Não é? Tô aqui, tô de boa, velho. Põe de novo lá. Eu quero ser um viajante do tempo. Não tá indo. Olha, todos os canais ligados. Era melhor fazer via WhatsApp só áudio até a gente acertar isso. É verdade. Viagem. É verdade. Enquanto a gente aguarda. O Sombra tava demitido no ar. Na Rede TV. Vamos falar do Extra enquanto a gente acerta aqui o nosso piripaque tecnológico. Olha só, o carnaval chegou no Extra. As ofertas não parem de desfilar por aqui. Tudo pra sua festa ficar ainda mais completa. E aproveita as ofertas do Vamos Churrascar. Ó, saiu, você viu? Como é que é o lance aí? Vamos Churrascar. Picanha Anglo Bovina Resfriada, peça a vácuo por apenas R$29,90 o quilo. Que isso? Fraldinha bovina resfriada, Friboi, peça a vácuo por apenas R$18,90. Moto, não é que a fraldinha vem espirrando, hein? Refrigerantes, 2 litros a partir de R$3,98. Essa é pra RG. Manda. Cervejas Budweiser, na compra da segunda caixa ganha 50% de desconto nessa embalagem. Já comprei, bobão. Essa é pra RG também. Cervejas Skol Lata, na compra da terceira caixa ganha 80% de desconto nessa embalagem. Mesmo tipo e preço. É verdade. É um carnaval de ofertas e você não vai ficar fora dessa, né? Vem pro Extra, Chuck! É isso aí, acho que agora nós vamos aí às mensagens. Vamos lá, ô louco, pode soltar aí, vamos lá. É, tá dando muito erro, velho. Muitas falhas. Agora vai. Dá play. Olá, gente. Pessoal do Estádio 97. Tô aqui em ritmo de carnaval, né? Ouvindo vocês. E mandar um beijo. E pra fazer uma reclamação. Vocês só falam mal do Corinthians, hein? Para de falar mal do Corinthians, viu? E não entendo muito de futebol, mas de vez em quando eu dou uma... Eu escuto vocês aí pra ver se eu consigo pegar alguma coisa. Mas de uma coisa eu sei. Eu amo o Corinthians. Meu time do coração. Feliz carnaval pra todos. Beijo. Um beijo e ela... Sou motorista aqui no Japão e curtindo vocês diretamente aqui do celular. Um abraço a todos. Salve galera do Estádio 97, aqui é o Rodrigo Catingueira de Prove Utah. Venha, vocês merecem a chave da cidade, do estado, do país, do planeta. Vocês são extremamente pagáveis. Não tem tempo ruim pra ver vocês aí não. Um abraço pra vocês todos. Admiro muito o programa de vocês. Um abraço pra galera aí de Ribeirão Pires e do ABC. Valeu! E aí, galera do Estádio 97, beleza? Aqui é Ailton da Zona Leste, de Sampa. E aí, beijo, suas piadas tá melhor que a DRG, hein? Valeu, abraço! E aí, galera do Estádio. Aqui é Rodrigo, taxista. Quero saber do Mano, o que, que a gente pode fazer pra mandar esse morto desse Guilherme embora? E chupa, Domênico! Fala galera do Estádio 97, meu nome é Carlinhos, falo aqui de Londres, moro aqui há 12 anos, escuto vocês todos os dias da semana, antenado e ligado aí no Estádio 97, galera. Sou palmeirense, dá-lhe verdão! Ô, Benja, vamos colocar o Ben Affleck pra fazer o Montana. Muito bem, estamos de volta então. Mensagens do mundo inteiro. Estádio no mundo. Ó, Estados Unidos, Japão. Utah. Olha, estádio no mundo, velho. Eu sei, eu tô falando que ele está em Utah. Mostrou lá debaixo de neve. É. Você viu? Você não viu quanto a neve, velho? Não queria estar na neve. Gostoso. Isso não. Você não gosta de neve? Não. Você já esquiou? Já. Uma delícia, velho. Não gosto de neve, não gosto de frio. Quero, se eu puder, se eu puder escolher, eu prefiro ir pro calor, pra praia, pro verão. Também tô fora do sou brasileiro, velho. Neve é bonitinho pra você ver em filme, ver da janela, assim. Pra você estar na neve. Neve é legal pra quem é pinguim, vai. Estádio 97, oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também da BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E HDI Seguros, agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Olha, eu queria falar o seguinte. Muitas pessoas hoje, no Estádio 97, para começar, elas estavam meio assim... ressabiadas, poxa, o programa só tá o Sombra, o Moto, o RG e o Benja, será? Vou te falar, um programa espetacular. Falamos de tudo, né? O programa hoje foi absurdamente bom, o que às vezes pode ser ruim, porque demonstra que os outros componentes não fazem a menor falta. É verdade. Olha, não fazem a menor falta. Então amanhã você ouvir... Quem falta e não sente falta, já era, velho. Olha, mais 2-3 dias, aquele negócio que eu falo. Então, pessoal, programa costuma. Espetacular, eu diria que foi um dos melhores programas do ano. Conseguimos até a aprovação do nosso ouvinte aqui pra homenagem. Então, e que... Ah, já temos? Não, a aprovação na enquete. Quanto deu? Ah. 73% dos nossos ouvintes são a favor de sermos homenageados pela Câmara dos Vereadores. Então, agora, a partir de amanhã, 73? Vamos começar uma campanha, um abaixo-assinado para a Câmara do Vereador da cidade de São Paulo. Faça uma homenagem digna à altura do Estado 97. Não, a hashtag não resolve para isso. É abaixo-assinado e levar lá uma petição que o Baco já está acostumado aí na Câmara, encheu o saco dos caras. O Baco conhece todo mundo. O Baco chega lá com a pastinha com 1 milhão de assinaturas. Domênico, é só um minuto. O Domênico manda aqui o WhatsApp perguntando, tá, e quantos são contra? Olha, Domênico, são 100%, seu chucro. Ô, Domênico, pelo amor de Deus, faz as contas, né? São 27, animal. Fazer o quê? Muito bem. Eu vou viajar no tempo. Esses 27 é nego plantado que fica ouvindo. É, é concorrente. Assim, olha, clica lá pra dizer não. É concorrente. É o Zante. É o Zante. É o Zante. É o contraponto. E geralmente a audiência, a diferença de audiência é essa também, 73 a 27. É o Zante, né? Fazer o quê, né? Mas tem a mais de erro, às vezes dá 83. É verdade. Porque tem e aquele... o Zante escuta a gente pra poder copiar. Ah, e tem o grande lance, né? Ah, você é o advogado do diabo, eu vou fora. Não, o Zante escuta a gente pra copiar. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com a folha de fitcamisetas.com.br? Rogério Tadeu Teixeira. 3 dias úteis pra retirar, quarta, quinta e sexta, quarta após meio-dia, quinta e sexta, das 9 às 5 da tarde. Fala, Benjamin. Não, e lembrando que amanhã, 17h30, está 97 ao vivo com a equipe A do Estádio 97 de novo. A equipe A, invencível. Amanhã também a gente vai fazer uma abordagem muito interessante sobre a evolução ou involução da torcida santista desde 1967 na cidade de São Paulo. Tá com as pesquisas. Eu falei, você não vai fazer isso. Eu falei, evolução ou involução? Deixei em aberto. Ai, ai. Temos aqui todas as pesquisas. Vai se preocupar com o seu time, seu chamou. O Beijo não vai nem dormir amanhã na cidade. Tá aqui. Olha, porque o Beijo tá preocupadíssimo. Não, desde o momento que eu vi essa pesquisa, eu tô embasbacado, já liguei para várias pessoas. Do mesmo jeito que eu tô querendo a nossa homenagem na Câmara, eu preciso fazer alguma coisa em relação ao negócio do Santos, aí tá me preocupando demais. Olha, é curioso, em 2001, a torcida do São Caetano acabou sendo maior que a da Lusa, você acredita? Isso eu acredito. Em 2001. Acabou, Beijo. Muito bem, Estádio 97 volta amanhã no oferecimento de HDI Seguros. Ele bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, BV Financeira, crédito para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's, triplo burger bacon por apenas R$8. Jardim Amaralina, realização em vendas, Trisul e Direcional. E Extra, você merece Extra Economia. Até amanhã com a equipe A do Estádio. Tchau. As novas tendências da música eletrônica. Spirit Radio Show. Segunda e terça às 10. Quarta às 11 da noite. Energia. A Energia 97 traz pra você. Energia na Veia Premium. A mega festa de flashbacks. 25 de março na Audio Club. Apresentando. Flashbacks. Blackbox ao vivo. Uma das maiores sensações da era Flash House. Os DJs do Energia na Veia relembrando os bons momentos das pistas. Gatico da Topo, Beto Nini e Rogerinho da Broadway, Celcinho Double C da Sunset Club, DJ Grand Master Ney, Robson Braga do Rhapsody, Mr. Sun, Vagnão da Curto Circuito, Akin Marcos Freitas e Lala Moreira da Energia 97. E não para por aí. A estreia do Energy Roller. O ringue de patinação da Energia. Isso mesmo, um ringue de patinação na festa da Veia. Traga seus patins para curtir o melhor do som dos anos 70 e 80. E se você não tiver patins, a Veia empresta os dela pra você. Energia na Veia Premium. 25 de março na Audio Club. Ingressos à venda na Energia 97, na Embaixada Dance Music, nas lojas Tent Beat e lojas Offner listadas no site festaenergianaveia.com.br. Vendas online ticketfacil.com.br. Festa Energia na Veia Premium. Na Audio Club. Imperdível. Realização, promoção. Everybody, promoção exclusiva. Everybody, Energia 97. A energia que te move.

Yeah.

Sessions.